Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, what a day! What a lovely day! Isso aí. Aqui o Afonso Solano e você chegará aos portões de Valhalla, brilhante e cromado. Aqui é o Tucano e eu achei legal o filme da Furiosa. Indeed. Indeed. Boa noite, bípedes. Aqui é o Sr. Kai. Como um colega falou hoje no Twitter, eu estou pronto para mudar de religião. Aqui é Azaghal e eu vivo, eu morro e eu vivo de novo. Caraca, que delícia, esse filme tá cheio de frases, tá, cara. Tá cheio de frases. Se marcou, cara. Assim é que é bom. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar sobre A Estrada Furiosa de Mad Max, rapaz. Como é que o George Miller falou pra você, Azaghal? Não é nem um reboot, nem uma continuação. Revisit. Revisit. Ah, caralho. Revisitamos novamente. Desculpa que eu conversei com o George Miller, vocês não... Sorry about that, bitches. Um colar de beijo, né? Muito bem, velho. Canelada. Canelada. Love is in the air. Everywhere I look around. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e Canelada Zona Nerdcast. Vamos. E Azaghal, vamos estar chegando o Dia dos Namorados, lembrando mais uma vez. Exato, você nerd incauto, você menina nerd que quer um namorado, você rapaz que quer uma companheira, você que quer alguém do seu lado, você que quer refazer uma união, que quer consertar uma cagada, que quer fazer um pedido de casamento, quer contar uma história bizarra, chegou a sua hora. Ah, muito bom. Dia 12... de junho, uhum. Está chegando, uhum. Por coincidência, cai numa sexta-feira. Exato. Ou seja, o Nerdcast especial Dia dos Namorados 2015 vai cair justamente no Dia dos Namorados. É perfeito. Perfeito. É um programa perfeito. Então, mandem as suas histórias para nerdcast@jovemnerd.com.br e coloquem no título Nerdcast dos Namorados e o assunto. Por exemplo, Nerdcast dos Namorados, reconciliação, menino procura menino, menino procura menina, menina procura menino, menino com os cachorros. Ou eu quero história bizarra, história louca, homenagem, swing, eu não sei. Contem as suas histórias, não inventem, contem histórias verdadeiras. Exato. Ou inventem de forma que a gente acredita que seja verdade. Não. E se você quiser participar por áudio, exato. Se você quiser que nós liguemos para a sua residência, por favor, avise, coloque no e-mail, dê seu telefone, seus horários, dê também Skype. Pode ser celular, Skype, essas coisas. Pode ser qualquer coisa, a gente tem aqui, a gente se vira. Lembre-se que o Nerdcast Dia das Namoradas, nossa rádio romântica, normalmente não ajuda ninguém. Ajuda, ajuda. A gente sacaneia mais do que ajuda. Ajuda. Fica ligado mesmo. Mande seus recados e histórias românticas da tempo aí. Love in the air. E a Nerd Store, Azaghal, como sempre, com muitas novidades, mais do que a gente consegue acompanhar. Agora está enlouquecido. Porra, está enlouquecido. Nós temos aqui, Azaghal, na seção de action figures, cara. O meu robô favorito do Pacific Rim, Cherno Alpha, cara. Olha aí. Que espetáculo esse robô. Esse fui eu que falei, pode comprar. Eu fui fazer o pedido, a portuguesa, que porra é essa de Cherno Alpha? Eu falei, vai no Cherno Alpha. Vai no Cherno Alpha. Vai que é boa e se encalhar o Jovem Nerd compra. Eu compro mesmo. Temos aqui também o Atlas do Titanfall, outro robô absurdamente foda, cara. Que maneiro, cara. Tem tudo, tem Cavaleiro Zodíaco, tem Attack on Titan, pra quem falou tem, que tinha acabado. Tudo que você faz, tem Batman, tem Game of Thrones. Tem o Coringa segurando a Harley Quinn do Alex Ross, que você falou que você gostava. Chegou? Chegou. Aê, pô! Separa o meu, português! Muito bom, cara, cheio de novidades. Os action figures e colecionáveis na Nerd Store, muito bom. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... Tô até rindo. Acho que você vai querer. 25 minutos e se prepara que lave em poeira. Muito bem, Azaghal. Eu quero fazer um disclaimer. Você quer... Não acredito que você vou fazer um disclaimer. Uma carta aberta aos haters. A gente não costuma trazer questões dos comentários pro programa. Uh-huh. O que acontece? Os comentários ficam nos comentários. Certo. Só que esses comentários extrapolaram o bom senso. E por isso a gente vai comentar aqui. Certo. Então eu quero, antes de mais nada, contextualizar o cenário onde as pessoas se encontram. Porque o hater, e eu não estou falando de quem não gostou, de quem fez uma crítica ao programa, ou quem não gosta do Romero Brito, ok, isso tudo é ok. Você não está classificando todo mundo critico, como hater. Eu critico e eu não gosto de quase tudo. Eu não gosto de quase tudo. Entendeu? Uhum. Então, eu não tenho problema com quem critica e quem não gosta. Eu tenho problema com quem é hater. Porque o hater, ele critica e não gosta, mas ele faz isso de uma forma extrapolada e sem noção. Eu li um comentário, eu não lembro quem foi, mas obrigado pelo seu comentário. O cara falou assim, o hater é como um macaco jogando merda na tela. E é isso, porque ele não consegue criticar, ele não consegue se manifestar, ele só consegue reagir emocionalmente. É, teve muito disso, principalmente no início, né? Antes da galera ouvir. Então, exato, né? É porque mais de 2 mil comentários vieram antes de dar tempo de ouvir o programa inteiro. Exato, exato. Então é importante que isso fique claro. Se você não gosta do Romero Brito e você não quis ouvir o Nerdcast semana passada, ótimo! Tem gente que não gosta de um monte de coisa, inclusive de Star Wars, ou de Attack on Titan, exato. Ou de sei lá o quê. Tem exato. Gente que não gosta de nada. Mas o que as pessoas não devem fazer, a verdade é que elas não podem fazer, é agredir outras pessoas. Esses comentários foram removidos. Quando a pessoa pirou e ofendeu outros usuários, esses foram removidos. Uh-huh. Mas ela pode fazer o que ela quiser, mas o que ela não deve fazer é simplesmente agir como um animal irracional, contrariado, como um bebê que tá sem mamadeira e que só tem a opção de gritar. Nossa, que... eu vi as pessoas profetizando o fim do Jovem Nerd. Mas isso acontece há o quê? 10 anos, mais ou menos? Há uns 10 anos a gente vê esse tipo de comentário. Né? Mas então agora... vocês não são novidade. E assim, é importante vocês entenderem que o mundo gira um pouco além do umbigo de vocês haters. E eu espero que quem criticou e quem não gostou do programa, ou quem nem ouviu o programa, não se sinta ofendido porque eu não estou falando com vocês. Estou falando com quem é hater. Exato. Por exemplo, o Igor Faro Dantas fez um e-mail muito legal. Ele não gostou, mas ele foi ponderado, fez críticas de ritmo de programa, etc. Coisas que eu entendo e agradeço, valorizo pra caramba essas críticas. Então quando o cara fala assim, ninguém gostou do Nerdcast do Romero Brito? Sim, calma, calma. Você não gostou, ok. Agora, você não gostou como jogar merda na tela, ok. Mas é importante deixar claro o seguinte. No Nerdcast do Romero Brito, nós tivemos 7 mil comentários, o que foi um recorde. Parabéns aos haters, porque vocês colocaram o programa de destaque para sempre como mais comentado do Nerdcast. O programa que tinha mais comentários além desse era o de Nerdcast RPG por volta de 2 mil comentários. Uhum. Mas, em contrapartida, este mesmo programa do Romero Brito teve uma quantidade de curtidas no Facebook muito acima da média. Exato. 8 mil. 8 mil. Então, na pior das hipóteses, teve mais gente que gostou do que não gostou, porque 8 mil contra 7. E é importante ter em mente que o Nerdcast tem um pouquinho mais do que 20 mil downloads. Então, mesmo os 7 mil comentários, como os 8 mil likes, não representam a totalidade da audiência do Nerdcast. É importante ter em mente que todos os 7 mil comentários foram feitos, nem todos os 7 mil são comentários de hate. Claro, claro. Tem muita gente defendendo, tem muita gente na zoeira, tem muita gente do Melhores do Mundo que tá sempre aí, né? Um abraço. Se tira o cheiro de sangue na água. Vieram, cara. Como tubarões malucos. Mas, mesmo que a gente considere que todos os comentários foram comentários de pessoas que desgostaram do programa, uhum. Mesmo assim, essa quantidade de comentários representa menos de 1% do total de downloads do Nerdcast. Sim, sim. O Nerdcast tem 500 mil downloads no primeiro final de semana e 800 mil downloads depois que ele completa uma semana de publicado. Exato. Então, 7 mil, 8 mil comentários não chega a nem 1% do total do público. E aí, quando vocês falam que a totalidade não gostou, e que não sei o que lá. Bem, isso não se refletiu na quantidade de e-mails que a gente recebeu, não se refletiu na quantidade de downloads que a gente teve. Então, é muito fácil você proclamar a indignação geral da nação baseado no que você sozinho sente. O mundo é muito mais do que o que você acha, o que eu acho, o que o Jovem Nerd acha. É muito mais do que você individualmente acha que existe. Então, eu queria deixar isso bem claro nesse sentido. É, lembrando, sério, você pode olhar aqui na página do Nerdcast. A média de likes que os Nerdcast têm é entre 3 e 4 mil. Você vai olhando todos os Nerdcast, esse teve 8. Então como explicar isso, né, cara? Exato. Mas é essa questão. Agora, de novo, se você não gostou do tema, se você não gosta do entrevistado, sabe lá Deus por quê. Se você não gosta da arte do entrevistado, se você não gosta de um monte de coisa, ok. Ok. É, isso você não tá errado. Você não tá errado. Aliás, esse foi o Nerdcast sobre a história dele. Não, em nenhum momento a gente quis julgar a arte dele ou dizer que a arte dele é fantástica. Eu disse que a arte dele é fantástica, o reconhecimento que ele tem. O Nerdcast era sobre a história de um cara focado que tinha um sonho e que realizou esse sonho. Exato. O cara trabalha com o que gosta e teve sucesso. Isso é incontestável. Exato. Se a arte dele é boa ou ruim, foda-se. Agora, o sucesso do cara é incontestável. É, incontestável. Exatamente. E por isso que a gente achou que tinha uma história interessante pra contar. E tinha aí, né? Realmente uma história interessante. Foi a melhor entrevista do mundo? Não foi. A entrevista do André é muito melhor. A entrevista do Paulo Coelho é muito melhor. Do Guilherme Briggs, exato, é muito melhor. Mas entrevistas variam. A gente não tem como prever. Exato, isso, né? A gente não tem como prever. Mas de qualquer forma, é uma coisa interessante que tinha que ter, né, cara? Com certeza. Teve oportunidade. Não, e mais, a gente sabia que o programa ia dar uma polêmica do caralho. Ia quebrar a internet e. E assim... Não imaginava que ia ser tanto. Mas eu imaginava que ia chegar ali, uns 5 mil comentários. 8 superou um pouco, mas porque o Melhores do Mundo veio. Deve ter uns 3 mil comentários de Melhores do Mundo ali, cara. Porque eles depois vieram realmente com muita força. Mas assim, era esperado, era esperado. Eu não me surpreendi. Nossa, que surpresa as pessoas que odeiam o Romero Brito e eu não esperava por isso. Uhum. E aí teve gente que desafiou. Ah, vocês não vão ler os comentários de crítica, não vão ler os comentários... Não, a gente não... Sabe o que a gente não vai ler? Eu posso garantir pra você. A gente não vai ler comentário de hate, porque esses não chegam nem na gente. Assim como a gente não lê tweet de hate, e quando o cara começa a mandar hate no Twitter, toma um bloco na cara e desaparece pra sempre. A gente vai, sim, ler comentários que agreguem ao conteúdo do site, que agreguem aos ouvintes. Exato. Agora a gente não vai ler pessoas que simplesmente são macacos jogando merda na tela. Bom, muitos e-mails aqui, nerds, cacete de agulha. Olha aí, um pedido de doação para Thaísa Araújo de Sá. Também um pedido de doação para Matheus Valezinho Padete. Link no post para vocês saberem mais informações, se vocês quiserem doar diretamente para essas pessoas que precisam. Mas eu quero agradecer por doarem sangue também a Adriano João da Silva, Eane Marcolino, Ana Paula da Silva, Christian, não sei sobrenome, Danilo Fugizi, Diego Alves Ribeiro, Estela, também sei sobrenome, Yuri Gomes Fernandes, Jairo Ascioli, Jaque, José Carlos da Silva, o juiz de fora Red Fox, olha aí, time muito bom, muito obrigado, Larissa Ferreira, Leandro Samora, Lucas Bezerra, Marcos Rocha, Marielle Tom Mendes, Matheus Fava, Lucas Graneiro, Natália Bueno, Saulo Rodrigues e Vitor Quintes. Muito obrigado, galera! Além disso, temos o pessoal do Scalp Solidário, a Caroline Canovas, a Beatriz Munhoz e a Alessandra Cunha. Muito bom! Doaram cabelos. Arte dos fãs. Temos Azaghal e Jovem Nerd, mas são ilustrações separadas. Mas os dois estão no universo Roxling. Olha aí. E as artes foram feitas pelo Guilherme Matt, muito aqui bom. De Curitiba. Muito bom. Temos os Vingadores, a Carência de Ultron, por Gabriel Infante. Muito bom. Nerdinho, por Flávio Viana. E Ozop, por Davi Cortez. Muito obrigado, nerds, pelas artes dos fãs. Muito bom. Michel Ferreira, 26 anos, auditor contábil, Rio de Janeiro. Fiquei animado quando vi que o Nerdcast seria sobre Romero Brito e, pelo visto, fui um dos poucos. Não, eu não sou um fã de Romero Brito. Na verdade, conhecia muito pouco sobre ele. Apenas que era um pintor muito famoso no exterior, mas acho interessante qualquer história de pessoas que conseguiram realizar seus sonhos, não importa a área. Como o próprio Jovem Nerd disse, é muito mais fácil falar mal do que elogiar. Muitas pessoas que não entendem nada sobre arte adoram criticar os quadros do convidado, como se não fosse nada a desdenhar da obra de alguém que se dedicou tanto para fazê-la. Só um parênteses, tem gente que entende de arte que também critica, mas entende tudo, né? Continuando, independentemente da opinião que eu tenho sobre seus quadros, eu acredito que separar a pessoa do trabalho que ela faz é uma questão de maturidade, e eu passei a admirar a pessoa de Romero Brito. Acho que o Nerdcast está de parabéns por fazer esses episódios que mostram formas de sucesso diferentes de simplesmente abrir uma empresa e por mostrar para uma legião de mestres sonhadores que há mais de um caminho a seguir. Parabéns pelo ótimo trabalho, vocês são cada vez melhores. Muito obrigado, querido, muito obrigado. Renato Santos de Menezes, 32 anos, estudante de designer. São Paulo é SP. Ele escreveu certo, bora. Não vou entrar no mérito artístico do cara, e confesso que não sou lá muito fã do trabalho dele. Mas, sinceramente, quanto ódio sem propósito. Fui ouvir esse episódio super desanimado, depois de ler tantos comentários depreciativos, e ao contrário do que imaginava, curti muito o programa. Olha aí. Por isso que eu não leio comentário. Reclamaram do sotaque fake do cara que mora há 30 anos fora do Brasil e de uma suposta má vontade na entrevista, de um tom forçado do Jovem Nerd Azaghal e até de que se venderam. Tô até agora tentando descobrir pra quem. Teve um cara que teorizou que ele pagou 60 mil reais pra fazer a entrevista. O quê? O que seria muito barato pro Romero Brito e pro Nerdcast. Por que que ele precisa? Por que que ele precisa pagar quê, pra fazer entrevista, cara? Eu quero pagar pra ser entrevistado nunca, no ninho dos haters. Nunca vi isso. Entre várias outras teorias malucas, simplesmente não ouvi nada disso no Nerdcast. Um cara simpático que, confesso, nunca havia me dado ao trabalho de ver uma única entrevista, super tranquilo e que em nenhum momento passou essa imagem asquerosa que tanta gente repetiu nos comentários. Esse Nerdcast não me fez virar um admirador da arte do cara, mesmo porque nem era esse o propósito. Aí. Mas me mostrou um cara tranquilo demais, mesmo nadando diariamente num mar de ódio tão grande. Eu sei que é pedir muito para alguns, mas bora se despir de preconceitos e parar de nadar com a maré de gente que não agrega nada e só sabe berrar. Olha aí. E jogar merda na tela. Mais serenidade no coração de vocês, nerds haters. Grande abraço à equipe de vendidos, entre aspas, do Jovem Nerd. Eu sou uma puta paga, eu sempre falei isso. Mas o cara não pagou pra nada. Ele só deixa não claro. Pagou, não pagou. Não existe pagar por entrevista. Assim, deixa eu ver se eu... Já teve aí. Gente que quis pagar pra ser entrevistado. Teve? Teve. Quem? Autores de livros, essas coisas. É verdade, coisas. E a gente verdade. Não falou não, obrigado. Deixa não eu é? Pensar aqui. Quanto eu cobraria de verdade pra fazer uma entrevista? Pra quem você cobraria? Assim. Você queria cobrar pra alguém? Não. Acabou de passar a lição de moral que a gente não cobra? Não, a gente não... Calma. A gente cobra barato. Mas se for pago, a gente vai avisar, porque toda a nossa propaganda não, é... Tudo que a gente é pago, a gente avisa. Felipe Foltran, 21 anos, estudante de jornalismo americano, São Paulo. Me considero pouco antenado com as coisas que acontecem na internet. Não tenho Twitter, uso o Instagram apenas para ver fotos de uma galera que eu curto, e Facebook porque hoje em dia ele é de grande importância, não apenas social quanto profissional. Pois bem, na sexta passada, quando eu entrei para ver qual seria o assunto do Nerdcast, me deparei com o Romero Brito. Não conheci a história do cara, mas sei que atualmente é um artista bastante renomado aqui no nosso Brasilzão. E no mundo afora. Mais no mundo que no Brasil. Mas não, né? Talvez. Mas me deparei com comentários falando que o Nerdcast havia acabado, que o programa já foi bom e que já deu espaço para verdadeiros artistas. Havia pessoas falando que estavam ali apenas para reclamar do assunto. Se você quer escutar o Nerdcast, nosso de cada sexta-feira. Fiquei curioso com o tamanho revolta online e fui procurar sobre o assunto. Entrei no Twitter de vocês dois e pude ver as mesmas coisas. Pessoas, cara, excluído. De... Pessoas dizendo que vocês se venderam, que o Nerdcast ia acabar, aquela coisa toda. Que era a mesma galera dos comentários, que não consegue. E a mesma galera. Eles... Mas já, olha só, é muito ódio, depois, aí expande. Quando deu lá para domingo, comecei a receber um monte de elogios das pessoas que tinham escutado. Ah, isso, eu escutei, achei maneiro o programa, tararau, mesmo não sendo fã, aquela história toda. Começou a vir mais coisa positiva depois, entendeu? Como vocês estão lendo meu e-mail, ficou claro que o Nerdcast não acabou. Mas aí, contrariando as estatísticas desde 2007. 6? Caraca, nem lembra mais do próprio programa. Não, porque nos primeiros programas ninguém reclamava. Ah, tá bom, exato. Bom, tenho certeza absoluta que aqueles que falaram que o programa havia terminado continuam ouvindo Nerdcast, que já dura mais de 1000 anos. Sério, rapaziada, não liga pra esses malucos, ficam abismados quando uma coisa não agrada a eles. Essa molecada não sabe apreciar o bom conteúdo. Apenas pensa em diversão e blá blá blá. Azaghal, tô fechado com você. Começa a cobrar pra transmitir essa bagaça. Eu coloco a minha mão no fogo que milhões de pessoas irão pagar pelo incrível trabalho de vocês. É uma coisa a se pensar. Não começa, cara. Igor Faro Dantas de Santana, 27 anos, engenheiro civil, professor universitário, aspirante a empresário. Olha aí. Aracaju, Sergipe. Isso aí. Vida longa e próspera, caros nerds. Que escroto. Escrevolhês. com o intuito de tecer algumas críticas construtivas quanto ao Nerdcast 465, as cores do sucesso de Romero Brito. Para não ser mal interpretado, devo deixar claro que não partilho do ódio pelo trabalho do artista plástico Romero Brito. Particularmente, acho sua serigrafia alegre, cheia de contrastes que me remetem aos quadrinhos. Confesso até que tenho a reprodução de uma de suas telas em casa. Como empreendedor, tenho a maior admiração por histórias de sucesso como a dele. Acredito que os haters focam na aparente disruptura do artista com sua identidade brasileira, no aspecto simplista de sua arte e na supervalorização desta por alguns segmentos sociais. Realmente, o Romero Brito conseguiu uma notoriedade enorme, enquanto outros artistas com maior capacidade técnica, não. Sua estratégia de marketing, eficaz por sinal, o leva a se comparar, inclusive no Nerdcast, com artistas de potencial técnico muito além de sua capacidade. Fato que gera um sentimento de prepotência ao ouvinte. Eu não acho que ele se comparou a ninguém, mas... Depende, um pouquinho. De uma maneira ou outra, é inegável o ranço do sucesso que amarga a vida do brasileiro médio, como já citado inúmeras vezes em episódios anteriores. O brasileiro tem um compromisso com a mediocridade. Temos dificuldades em aceitar o sucesso alheio, ainda mais quando ele é fruto de um trabalho aparentemente simplório. O Romero não se ajuda ao dizer que anseia pelo dia que todos se sintam obrigados a adquirir suas obras, independentemente do motivo. A opinião geral espera que o artista deseje reconhecimento de seu trabalho, de sua qualidade artística e técnica. Ele também invoca, forçosamente, uma origem humilde, que notoriamente não existiu, uma vez que tem estudado em colégios e faculdades particulares. O André Souza estudou faculdade particular, mas com bolsa. É, não, e você ser humilde não significa que você não possa buscar bolsas de estudo, pelo que falou no programa. Até ele falou que foi buscar bolsa. Mas bom, que seja. Mesmo que o cara não tenha sido humilde, tem muita gente que não é, que tem berço de ouro e não chega onde o cara chegou. Exato. Anyway, exato. Então a história, ela vale de qualquer forma. Exato. Também a gente não vai dizer aqui que agora só quem é humilde merece o sucesso, exato, né? Exato, claro. Definitivamente, o Nerdcast 465 não entrará na minha playlist de favoritos. Não pelo tema, mas pela falta de cadência. O programa, mesmo editado, ficou carente de ritmo e curiosidade sobre a vida do artista, de informações que somente o Jovem Nerd e o Azaghal tivessem capacidade de arrancar. As intervenções de Senhor Oceania foram tão esparsas que os ouvintes se questionam se ele haveria sido tomado pelos braços do Morfeu. Na verdade, não. Eu, em toda entrevista, normalmente, eu falo menos, porque eu gosto de dar mais espaço pra que a pessoa... Como o Jovem Nerd já fala demais? Eu falo demais. Eu normalmente falo bem menos, tanto que todas as entrevistas, quase todas, tirando, acho que a do Garcia Júnior, a gente não chama nenhum outro convidado a não ser entrevistado, que a gente quer dar o maior mais tempo espaço pro entrevistado. Mas nem sempre funciona. Legal, uma crítica construtiva, legal. Crítica ali construtiva ou não, ela é aceita. As construtivas são melhores porque acrescentam. Mas crítica é diferente de hate. Exato, é isso que é importante ficar legal. Claro. Jéssica Macedo, 25 anos, analista de sistemas São Paulo, capital. Olá, nerds! Esse é o primeiro e-mail que escrevo a vocês. Para! Ah, não! Olha, vamos deixar. Se fosse eu lendo... Se fosse eu, se tivesse caído na minha malha fina... Eu vou deixar passar. Aqui, ó, eu digo sem medo. Pois não ou escrevo no intuito de passar na regra do Azaghal, onde iniciantes não têm seus e-mails lidos no podcast, e sim com a intenção de que vocês o leiam apenas. Olha, então, eu não queria que lesse no Nerdcast. Então chega, já deu. Não, agora as pessoas estão curiosas, cara. Eu essa que é a graça. Eu vou ler. Vamos fazer um Patreon, onde as pessoas vão poder ouvir o Nerdcast que a gente veta. Boa. Os e-mails que a gente veta, a gente bota no Patreon. Eu fiquei sinceramente revoltada ao perceber a revolução que o último Nerdcast com o Romero Brito causou entre os ouvintes. Os ouvintes, estes que, em sua maioria, devem ter sido julgados em algum momento da vida, estão fazendo o mesmo com vocês. Escrevo-lhes para elogiar pelo ótimo programa e gostaria de dizer que, felizmente, as pessoas que conheço não gostam das mesmas coisas. E é assim que o mundo evolui. Entendo que isso está se tornando uma tendência mundial. Quiçá, onde cada pessoa poderá gostar do que quiser, sem que seja apedrejada, com exceção dos que gostam do Rapadura Cast. Que piadista. Isso é algo muito importante que as pessoas hoje em dia acabam renegando. Exato. A diversidade de opiniões. Diversidade de opiniões. A gente, quando monta cast, por exemplo, de Nerdcast pra falar de filme, de seriados, etc., a gente sempre se preocupa em achar alguém que tem uma opinião contrária. Exato. Porque, sei lá, tinha todo mundo que gostou do seriado falando que só adorou, é um saco. Assim, da mesma forma, se já todos odiaram, é horrível também. E assim, isso na vida real é importante. As pessoas estão muito polarizadas e a opinião delas é a única que vale. E com esse debate diversificado é que as pessoas evoluem os seus conceitos, né? Exatamente. Eu não sou fã do Romero Brito, mas sei reconhecer talentos independentes dos meus gostos pessoais. Assim como, mesmo sem gostar de beisebol, ouvi o Nerdcast sobre, pois reconheço o talento que vocês têm de transformar um assunto que para alguns pode ser irrelevante em algo que nos agregue valor. Mesmo que seja apenas pelas risadas que damos ao ouvir esses episódios que teoricamente desgostamos. O e-mail já está ficando gigante, virando uma puxação de saco. Então, para finalizar, segue uma citação de Mário Quintana, que é um clichê que ela diz aqui. Abre aspas. Quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. Fecha aspas. Eu não entendi. Eu também não fiquei meio... Você ficou com aquele negócio de... Meio ela que... falou que não entende o olhar, não sei por que, fiquei imaginando o olhar do Caesar. Do Caesar? Como assim? Do Dawn of the Planet of the Apes. Por quê? Eu sei, falou em olhar e veio o olhar do macaco. Não sei, cara. Tá jogando merda na tua cara? Pode ser. Esse filme já começa, assim, de uma forma poética, em quinta marcha. Vocês não perceberam? Mas que filme? Mad Max Fury Road. Olha, Fury Road. Me enganaram, foi uma cilada, porque me falaram que era pra falar de todos os filmes. Vamos falar de todos os filmes, mas calma aí. A gente tá overexcited com Fury Road. Fury Road. Atenção, interrompemos a edição desse Nerdcast para alertar que a partir de agora, você está entrando na zona de spoilers. Ouça por sua conta e risco. Da forma tal qual a narrativa de um filme, a gente pode exatamente começar com a explosão do Mad Max atual e aí ir retrocedendo e entendendo o que foi o fenômeno Mad Max. Exato, exatamente, é isso. Eu vou falar logo aqui o seguinte, que as minhas posições sobre filmes têm sido muito polêmicas, depois de Vingadores. Então já vou começar dizendo assim, Mad Max atropelou Vingadores. Meu Deus! Saiu Tony Stark pra um lado, Capitão América pro outro e o arqueiro ficou preso na grade do radiador. Gritando, por favor, pelo amor de Deus. Eu gostei mais do Avengers 2 do que o Azaghal gostou, mas eu gostei mais do Mad Max do que do Avengers 2. Mas vocês estão falando meio, tipo, ah, o que é melhor, cerveja ou bacon? Pois é, eu também não entendo. Não dá pra comparar um com o outro. Não, eu sei, calma. Ele tá falando de diversão, é isso que ele tá falando. A base de comparação é essa. Você se divertiu mais com esse filme? Eu me diverti mais com Mad Max, desculpe. Mad Max tem explosões, tem fogo, tem areia, tem fogo, tem explosões, tem carros que explodem. Porra, é muito mais legal. Tem leite de mãe. Tem tudo leite isso, a única coisa que não tem é roteiro, mas... Vamos lá. Começou a polêmica. Vamos lá. Eu posso até te descrever o roteiro em, sei lá, talvez quatro frases. O roteiro é... Warriors. É um Warriors que volta. É a tentativa de manter a fuga, é a percepção clara de que não dá para fugir e a volta para a redenção. Pronto. Eu concordo, eu até digo o seguinte, eu achei ele um filme, sendo mais lógico aqui, meio Sr. Spock, eu acho assim, ele enquanto um filme de ação, eu achei fuderoso. Enquanto filme, assim, coisa de roteiro e tal, eu realmente não acho um exemplar magnífico, essa coisa do final, achei um pouco... Voltou e tá tudo bem, né? Ficou todo mundo atropelado lá e não tem mais ninguém pra tomar conta, aí chegou a imperadora e tal, mas... A simplicidade da coisa é bela. É, exato, a proposta é essa, né? O melhor do Mad Max é isso, né? Ficou provado, tanto que ele tentou repetir isso no 3, ficou meio tosco. Porque assim, eu não sei se as pessoas estão se confundindo, eu não sei se o nego tá tomando muito leite de pai, eu não sei o que tá acontecendo. Mas assim, quando o filme é vendido pro público, eles mostram que eles querem vender, certo? Tipo, sim. Alguns filmes, por exemplo, são vendidos errados. Como... Sinais, exatamente. Foi vendido errado, certo? Agora, Mad Max, ele foi vendido e ele entregou o que ele vendeu. Não era um filme de mistério, um roteiro com plot twist. Ah. E e o Mad Max descobriu que tava morto no final. Não era nada. Acho que ele não vendeu o roteiro mega trabalhado. Acho que ele vendeu um filme de ação fodido. Sim, e era isso foda. Que eu queria ver. Cheguei lá, vi e gostei. Exato. Exato. Eu acho que tudo também tem a ver com a mão do diretor, assim, como que o diretor guia a situação toda pra que você não se incomode com esse tipo de coisa. Aquela velha história que o Spielberg discutiu com o autor do Tubarão, quando no final do filme ele falou, ah, a gente vai explodir o tubarão com um tanque de oxigênio. Aí o autor falou, cara, mas no livro ele morre com arpão, é impossível você explodir alguém com esse extintor aí. Aí o Spielberg falou assim, mano, no final do filme eu vou ter a plateia tão na minha mão... Vai aceitar qualquer merda. Qualquer porra. Então, exato. Esses entre as falhas, né? Elas são atropeladas ali, literalmente, pelo caminhão. É. Você tá ali pra se divertir, cara. O cinema, ele não tem a obrigação de entregar a realidade. Se eu quisesse ver a realidade, eu via Jornal Nacional. Não, calma, depende do filme. Nem tanto, viu, Fred? também tem isso, Mas nesse filme, onde ele vende um futuro apocalíptico, distópico, cyberpunk, sandpunk. Olha, não é cyberpunk porque não tem nada de cyberpunk. Dieselpunk. Energia elétrica foi embora há muito tempo. Aliás... Não, mas nesse tipo de futuro, desse tipo de filme, é isso que ele tá querendo entregar, não que... É, inclusive tem isso, né? Porque, assim, se nem o elevador é com energia elétrica... Ou... Muito bom, aliás, aquilo, hein? Porra, essa parte da criação do mundo é demais. É a molecada na roda, né? Isso. Bota essa molecada pra trabalhar. Essa juventude do mimimi aí, os millennials. Bota os millennials pra trabalhar, pra virar a roda de elevador. Imagina, basicamente. Né? Sei. Como é que você explica o braço da Furiosa? Eu aceito. Sabe como é que eu explico? A engrenagens, meu irmão. A magia do cinema. Não. Cara, mas peraí. Então a gente pode chegar à conclusão também que em Prometheus... Ah, não. Pode. Não. Pode. Não. Olha só, calma. O braço da Furiosa não é um braço elétrico, não é um braço eletrônico. Ele é um braço mecânico. É a chave. Tanto que ela precisa prender aquela parte no ombro e nas costas pra ele funcionar com os movimentos musculares. Não tem nada a ver. É uma prótese antigona. O cara, quando tá apaixonado, acredita em qualquer coisa. Eu só digo isso. Não, cara. Não é isso. Seu braço não é eletrônico. Ele não é eletrônico. Não tem impulso nervoso. Você não vê a Furiosa digitando no teclado. Ela usa pra segurar o volante, cara. É, são até coisas muito bacanas. Se aparecesse um teclado naquele filme, eu levantava e saía. Ah, ela aparece, ela abrindo e fechando a mão, por acaso? Aparece, poucas vezes, mas abrir e fechar a mão é um movimento muscular simples. Gente, olha só, minha mãe trabalha com próteses. Existem próteses totalmente mecânicas, tá? Movidas exatamente pelo que restou da musculatura e tudo ali no coto do acidentado, da acidentada, que fazem coisas impressionantes, cara. Realmente podem existir próteses que funcionam, mas aquela prótese tá fora da realidade do filme. Mas eu não digo que isso estrague o filme. E eu gostei do filme, inclusive, tá? Tá bom. Você tá fudido de qualquer maneira. As pessoas vão te odiar por isso. Oh, what a day! What a lovely day! Eu acho que a boa ficção científica, ela funciona quando ela te entrega metade ou menos da metade da explicação. E aí, a partir daí, ela deixa uma dúvida sobre como que aquilo ali funciona. Se ele te explicasse exatamente, se mostrasse as entranhas da prótese, por exemplo, ou de qualquer recurso do filme, tá? Que você olhasse e falasse, cara, olha só, tô vendo ali que não tem uma roldana, então não dá pra fazer esse movimento. É uma coisa. Agora, ele nunca explica pra você o que tem ali dentro. E os movimentos realmente são sutis. Eu acho que em uma ficção como essa, em que tudo é muito limitado, você pode assumir, de repente, que ali dentro tem alguma coisa funcionando. A gasolina também ali dentro, sei lá, ou tem algum tipo de... Não, calma, não. Não sei, cara. Aí a piração é um pouco maior. Tô pirando aqui, meu irmão. Tá. Posso dar uma outra sugestão de coisas que não fazem sentido, mas a gente aceita pela alegria do filme? Yeah. Aqueles motores estavam durando pra caralho, hein? Não, esse sim. Isso faz parte de todo o universo Mad Max. Você ouviu o que eu falei? É maluquice, mas a gente aceita. Sim. Ah, por exemplo, a Cidadela. A Cidadela tem aquelas hortas lá no topo daquela as pedras, né? Completamente viável. Só é viável se eles tivessem um lençol freático e estivessem bombeando água lá de baixo. Mas é o que eles estão fazendo. Mas isso, inclusive, explica. Agora, amigo. As mulheres do Immortal Joe falam que a água tem abundância lá e que é bombeada do subsolo. Ah, tá, porque não chove, né? Exatamente. Agora, se você ficou com pena dos garotinhos que estavam gerando o elevador ali, quero saber da galera que fica dia e noite bombeando água pra horta lá em cima, cara. Tem a galera que bombeia água Papa Or, tem a galera que bombeia leite, meu irmão, pra criançada. Cara, eu achei muito maneiro essa construção do filme, por mais esquizofrênica que seja, entendeu? A mitologia, né? A mitologia do filme, né? É, a mitologia é muito maneira. Vemos e convenhamos. Não dá pra tirar a razão do Immortan Joe. Sob a perspectiva dele, ele é apenas um pai desesperado atrás da esposa grávida. Não era bem isso que eu estava pensando. Não chegou a querer não explicar. Não sei se é exatamente essa perspectiva. Essa é uma versão muito light do que eu estava pensando. Mas tudo bem, também é uma opção. Essa é a versão que sai no folhetim do Immortan Joe. Toda exato, é o que é pra galera, né? Me roubaram, né? Foi tudo pro caralho. Não tem mais livro, não tem mais internet. Não tem mais HBO, não tem mais nada. Mas o Immortan Joe tem um secto de supermodelos. Porra, plenamente viável, né? Plenamente aceitável. Porra. Olha só, é aceitável a partir do momento em que tudo no filme é extrapolado. É tudo extrapolado. Porque assim, os caras têm um carro de som que me faria ir pro Carnaval da Bahia. Eu iria. Se vocês me dissessem que tem um carro de som daqueles, com aqueles japoneses tocando aquele tambor gigante nas e um maluco com uma guitarra que tem lança-chamas e que não para de tocar nunca. O maluco é freak, né, cara? Mega freak. Porra, não tem olho. Caraca, então tudo é mega extrapolado, cara. Mega extrapolado. Então, o fato do cara ter selecionado as mulheres mais gatas ever, de onde jamais poderiam ter nascido no universo pós-apocalíptico bizarro. Sem bolotas, né? É viável, porque a Charlize não tinha bolota também. Ela era freak porque não tinha um braço, mas não botaram a bolota na Charlize. Ela perdeu o braço porque ele cortou o braço dela, porque ela foi sequestrada lá de outra tribo. E as minas, eu acho que são filhas dela, não? Ou filhas de alguma outra que fez? Não sei. Não, mas... Caraca, se são filhos dela, aí realmente é loucura, porque ela teve uma japonesa, uma latina, uma ruiva, como? Não tem idade pra isso. Pode crer, tem uma japonesa. Pois é, não tem uma sentido. Albina ali no meio. Olha só, volto a dizer, naquela realidade, Immortan Joe fudeu, foi tudo pro caralho, eu bato palmas pro cara. O cara tem mais é que correr atrás mesmo. Sobre Immortan Joe. Você queria que ele fizesse bota na capa do VHS. Botasse a cara lá pra baixo e falasse, Perdi. Lá de cima, tá? Lá de cima. Você aí, perebenta da direita. Você aí, perebenta. Sobe aqui, perebenta. Ô, mocoronga. Porra, cara. Oh, what a day. What a lovely day. Eu achei o Max um herói. E aí a palavra do nosso amigo Immortan? Medíocre! Medíocre! Eu adorei essa palavra, cara. Medíocre! Mas eu vou falar o seguinte sobre o Mad Max. O Mad Max, o personagem Mad Max. É um personagem foda e mega complexo. Que não nasceu neste filme, mas vem de toda a saga, né? Sim. É mega complexo, não. Será? É um personagem complexo, cara. É um personagem mega. Complexo. Ele perdeu a família e ficou puto. Não, mas mais ou menos, né, cara? Não. É muito mais profundo que isso. Por que, ele não desiste? Ele é um cara sem esperança e, ao mesmo tempo, ele não desiste. Sabe, ele fala isso nos outros filmes também. No primeiro filme, depois que mata a mulher dele. Aliás, isso é quase no final do filme, 2/3 do filme. Ele não fala mais nada. Até o final do filme. Até matar o último cara, só no último cara que ele fala o negócio. Ele passa a ser vingança. Depois se vinga. E nos outros dois filmes, ele não tá nem aí pra nada. Sim. E acaba sendo um herói de ocasião. Isso. Que mostra que existe alguma bondade nele, o que aconteceu nesse filme também. Entendeu? Todos os filmes é a mesma coisa, ele chega no lugar, aí ele quer só passar por ali. Isso. Ele não quer se envolver, ele só quer continuar sobrevivendo, um dia de cada vez. Mas ele acaba sempre se envolvendo, salvando o dia, ou ajudando a salvar o dia, na verdade. E no final ele vai embora sem pegar prêmio, sem pegar porra nenhuma. Exato, ele é uma antítese da história do herói. Ele é meio Clint. É, tipo Clint. Exato, mas o Clint, o Max, todos eles seguem aquela coisa, é o arquétipo do herói sem nome, do Campbell. Isso, aquela jornadinha do herói, chegou ali, de onde ele vem? Ele não tem nome, ele é quase uma força da justiça então, que vem, trabalha e vai embora, né? Mas não tem recompensa pra ele no final, nunca. Tem a recompensa da moral, né? Dele resgatar um pouquinho dessa humanidade dele, talvez, que ele perdeu em algum momento, que você não lembra, não conhece direito. Mas, olha só, eu tô falando que é ruim não, tá? Não, eu entendo. Assim, é claro que não é o personagem mais profundo do mundo também. Sim, claro. Mas ele não é o Barney Ross do Expendables. Exato. É disso que eu tô falando, falou, sabe? É, exatamente. Agora, tem duas coisas que eu desgostei do filme. Achei o filme foda pra caralho, já vi duas vezes. Boa. O filme estreou sexta, eu vi na sala de imprensa, desculpem, na quarta-feira. Grande merda. Eu gosto de botar informações que me destacam do geral, é isso que eu gosto de fazer. Que babaca. Tudo que as pessoas fazem, você faz melhor, é isso? É mais ou menos isso que eu quis dizer, só que de uma forma que ofenda um pouco menos. Ah, que lindo. Eu tô dizer que você não está conseguindo. Vocês não estão me ajudando. Mas... Foi mal. Eu fui ver o filme duas vezes já. Eu realmente gostei pra caralho do filme. E das duas coisas que eu desgostei, uma delas foi o Tom Hardy. Uhum. Não que tenha sido um péssimo Max. Uhum. Não. Mas ele não é o Mel Gibson. Exatamente. Ele não tem o carisma do Mel Gibson. Pode e eu ainda digo mais. Eu estou convicto disso depois de ver o filme duas vezes. Eu sei que não seria possível. Mas eu acho que se o Mel Gibson de hoje tivesse feito o Max no filme, sim, o Max teria ganhado mais espaço no filme. O personagem seria melhor porque seria mais carismático. Uhum. E mais problemático porque o Mel Gibson... É o problema com patas. É um cara mega problemático, fudido, exatamente. E ele usar, transferir isso tudo no personagem. Além de o Mel Gibson ter a habilidade humana de falar. Coisa que o Tom Hardy, ele não consegue. Ele cara, não sabe falar, cara. Ele não tem essa possibilidade. Não, ele não, se ele não fala, ele fica só... I know. Que isso, cara? Isso. Vendo Inception, ele fala muito bem. Ele fala bizarro, vendo cara. Bem, ele tá assim... No Inception? Eu não sei, cara. Não sei se ele vai com um seco na boca. Eu não sei o que aconteceu com ele, cara. Ele fala bizarro, cara. Bizarro. Ele tem... Ah, que porra! Não, cara, não, ele, é isso, parece cara. Que todas as cenas dele são dubladas. Eu não sei o que, não, que não, é isso. Não, tava dublado, claramente. Eu sei, vocês pegaram outra pessoa e falam assim, imita o Tom Hardy, mas que dê pra entender. Você sabe quando o Mad Max de 79 foi pros Estados Unidos e pra Europa, ele foi dublado, né? Dublado, que ninguém entendeu o Mel Gibson. Será que o George Miller resolveu manter isso? Vamos sempre dublar o personagem principal e vamos sempre manter os carros com o volante na direita. O Tucano falou isso porque os Mad Max são filmes australianos e todo mundo fala com aquele sotaque de australiano. Quando foi pros Estados Unidos, eles tiveram que mascarar isso porque não ia ser aceito pelo público geral. Ah, Diego não ia entender mesmo, né, cara? Eu vi os filmes com inglês original e é ok de entender. Só a única coisa estranha é que eles falam oi, que é coisa de australiano. Tem umas expressões, né? Tem umas expressões que não fazem sentido pra gente, tá? Ah, mas o Tom Hardy, cara. Eu concordo. O Tom Hardy, ele perde. I know. Ok. Ô diabo, porra, cara, what the fuck? Ele perde um pouco no carisma. O nome do filme é Mad Max, mas ele não é o principal do filme. Não é. Não, ele é o segundo. Exato. Sabe o que eu tava vendo no filme? Eu tava achando assim, é como se o Max nesse filme fosse um personagem do Bernard Cornwell, que é mais uma testemunha do que tá acontecendo de histórico ali naquele lugar, e você tá grudado nele porque você tá vendo como ele... Você vê, no início, a primeira perseguição de carro, ele tá preso como bolsa de sangue lá no carro do... E é maneiro porque, assim, ele no começo do filme, eles meio que desconstroem um Mad Max. Quando eles capturam um cara na primeira cena, o que tem... Muito fácil, né? Ele saiu na dianteira. É, exato. Ele conseguiria escapar facilmente. Ele era ele fez o Knight Rider chorar no primeiro filme só do cara ver o Interceptor atrás dele. O cara matou um monte de policiais, o Knight Rider, e quando ele viu o Interceptor, ele começou a chorar desesperado. E esse mesmo Max agora foi pego pelos caras no começo do filme, destruíram a porra do Interceptor. Só aquele lagarto que ele comeu. Exato. Tava legal. Não tava legal. Não, mas olha só, se você reviu Mad Max 2 há pouco tempo, no Mad Max 2 ele vai lá naquela cidade da gasolina, aquela refinaria, e aí ele leva um sobrevivente lá, que tava fudido lá, e pega uma gasolina e vai embora. O cara fala, ajuda a gente vai fugir com o caminhão de gasolina. Ele fala, foda-se todo mundo, eu vou embora. Ele vai... Galera de branco. Galera de branco, é isso. Nosso lar. Caralho, que perto. Ele enche o nosso lá, versão. Como é que é a purgatória ali? Umbral, né? Umbral, todo mundo comendo merda, né? Mas aí, ele enche o carro daí de gasolina e vai embora. E aí, o Punk, sabe o Punk e o Mungus? Porra, sim. O Mungus. Eles perseguem ele, botam um nitro no carro, alcançam o Interceptor e o cara dá com um cano no para-brisa do Interceptor. E o Interceptor também roda e cai, ribanceira abaixo. E ele fica na mesma merda que nesses filmes, entendeu? A gente do idolatro o cara é um qualquer. Não. Aí que tá, ele não é um qualquer. Ele é o cara que apanha, levanta e continua, isso, amiguinho. Exatamente. É ensinamento do Sly. Exatamente. Não é o quanto você bate, é o quanto você leva e consegue continuar. Eu tô falando, você vê, desde o clássico ele também perdeu o carro meio com facilidade ali, só com uma porradinha o carro dele já saiu da estrada. Esse filme, inclusive, foi cruel porque destruiu o Interceptor duas vezes. Não é? Porra, machuca a alma, cara. A gente já tinha visto no trailer o Interceptor capotando, então a gente já tava meio que... Sim, mas eu imaginei. Aí, não, mas quando você ele... sempre quer ver o Max no Interceptor. Eu sei, eu também. Mas aí quando você vê, quando ele começa a fugir logo no início do filme, ele passa pela oficina e o Interceptor tá sendo consertado. É, exato. Isso me deu uma esperança. Exatamente. Aí quando ele aparece de novo lá no final, eu falei, é agora, o cara vai pular dentro do carro. Ele vai recuperar essa merda do Interceptor agora. Aí você aí, quando ele é esmagado... Isso foi muito cruel, cara. Foi cruel. Você vê como tem uma inversão de personagens? Eu acho que é no segundo também, que ele entra na cidade, revistam ele e tem arma até o cacete, né, velho? Aham. É no terceiro. É uma escopeta, eu não sei o quê. E dessa vez é ele que faz isso com a Charlize, né? Com a Furiosa. É, exatamente. É, ele vai pegando... E tem, inclusive, a escopeta, que é igual a que ele usa no segundo filme. Sim. E ela falha da mesma forma. Sim. E no filme ele... É muito maneiro. É cheio de referências no filme. No segundo filme ele acha um cara morto. E aí ele começa a pegar as shells de escopeta. E ele aperta. E quando ela aperta, elas se desfazem, né? Se desfazem em cheio de... todas aquelas bolinhas de chumbo na mão dele. Aí ele pega uma, dá uma apertada. E ela não se desfaz. Aí ele vai e coloca dentro da mesma escopeta, né? E aí quando ele vai usar finalmente, ela... É muito maneiro, porque mostra como é precário, como é escasso as coisas, né? Nos outros filmes, até, a partir do segundo, você vê que eles usam pouquíssimas armas de fogo, eles usam muito mais bestas, né? Bestas, aqueles virotezinhos. É, ou arco e flecha, tinha a mulher da arco e flecha no segundo, ou besta. Bumerangue demais. E nesse filme, eles até estabelecem que existe mais armas de fogo, porque eles estabeleceram aquela simbiose das três cidades, que eu achei do caralho isso, né? Assim, você percebe que o mundo, ele foi pra merda e ele se reorganizou. Se reorganizar, né? Na Austrália. Aquilo ali é na Austrália, meu irmão. Mas pro Brasil tá tudo legal. É na Namíbia. Porque o filme ia ser filmado na Austrália, só que teve a maior chuva nos últimos 300 mil anos na Austrália. Exato, mega. E aí o deserto virou um lindo jardim florido. Exato. E aí acabaram com o cenário dos caras. Eles tiveram que se mudar pra Namíbia e filmaram lá. O filme atrasou pra caramba, né? E um dos motivos de atraso foi esse, que o filme ia ser filmado na Austrália, tava tudo certo, tudo pronto, e aí eles tiveram que se mudar completamente pra filmar na Namíbia, porque o deserto virou jardim. Primeiro Mad Max lá de 79, o mundo não era ainda pós-apocalíptico. Ele era um processo. Sim, ele tava decadente, mas não destruído. Não tinha sinais de que ia ficar merdão. Existiam as cidades, existia a civilização, mas... Existia estrada, realmente. Mas a anarquia estava se instaurando. Sim. Tinham essas gangues marginais que desafiavam a autoridade, entendeu? Assim, não era... O status quo já não era o que a gente conhece hoje. O primeiro filme, ele é muito diferente de todos os outros. Assim, primeiro que você pode dizer que o George Miller, o cara fez esse filme com, sei lá, $10 mil. É muito tosco. Não tinha grana nenhuma. Na verdade, foi $400 mil e durante muito tempo ficou como o filme com maior retorno, porque ele gerou 100 milhões e foi feito com 400 mil. É tão tosco que no começo os créditos aparecem assim, George Miller igual direção. Exato. Tá igual. Não sei o que é igual. Esse filme, como o orçamento era baixíssimo, assim, pros padrões, né, ele tem vários carros que são pintados durante as filmagens pra parecer que são outros carros. Sim, então assim, se você nunca viu e for ver agora, vá por mera curiosidade, você vai achar um saco. Ele é mega datado, né? Você tem que se contextualizar muito. Ele é um filme underground pra caralho, exatamente, um filme de baixíssimo orçamento, mas que começou uma coisa, ele foi significativo por isso. Foi. Ele começou esse movimento, o George Miller tem, desde o primeiro filme, essa câmera que vai praticamente grudada no asfalto, que é foda pra caralho. As perseguições ainda são legais. Isso. Porque o primeiro filme, assim, ele não fala de política. Ele não explica nada. Ele simplesmente mostra que é um mundo meio decadente mesmo, mas ainda existe televisão, ainda existe polícia, embora que seja aquela polícia que veste couro, não sei em que momento a polícia passou a vestir couro preto. Couro e camiseta azul. Exato. Vinil, porque os caras não tinham dinheiro pra todo mundo, também tem essa curiosidade. Essa observação do Afonso é relevante. Como? Porque eles não tinham grana pra fazer roupa de couro pra todo mundo. Uhum. A roupa do Mel Gibson era de couro. Isso. Mas os outros usavam realmente vinil, porque é verdade. Era mais barato. É verdade, isso é curiosidade verdadeira. E o primeiro filme, ele tem um ritmo meio, tipo assim, você não sabe mais ou menos o que tá acontecendo. Você sabe que tem essas gangues que criam uma arruaça e criam problemas pra polícia. Tanto que no meio do filme... Caralho, assim, eu acho que é um pouco mais de arruaça. Arruaça. Parece que é um pichador. Não. Arruaça parece que não tá envolvendo morte, carros não, tem... explodindo. Então, não. Tem morte, mas tipo assim, é como se fosse o Brasil hoje em dia. Tem civilização, mas tem tanta violência por aí. Decadente. Que a população consegue viver meio que anestesiada com isso, entendeu? Mas tem violência pra caralho lá fora. Verdade. O filme não tem história, assim. É os problemas que a gangue vai causando. E aí, no meio do filme, eles matam o parceiro do Max e o Max... O Goose. Sempre tem um Goose. No Top Gun tem o Goose também. O Goose também. Que morre. Também morre. É o parceiro do Tio Cruise. E aí, ele desiste. Ele fala assim, ó, meu irmão, tô fora da polícia, o caralho, tchau. Olha, Max... Porque assim, não... também não mataram um cara, tipo, tiro na cabeça, né? Queimaram o cara no carro, é. O cara vivo e o cara ficou dias agonizando. Exato. Churrasquinho grego. E o Max desiste e ele sai pra viajar com a mulher dele. E aí vira outro filme, um filme de família. Quando ele vai, pega o carro dele, troca o pneu, aí vai pra praia. É a parte do Gavião Arqueiro. Exatamente. E aí, cara, lá acabando o filme, já dois terços do filme, os caras matam a mulher dele. A gangue, a mulher dele esbarra com a gangue. Uma morte terrível, inclusive. E atropela a mulher dele depois, eventualmente. E aí, pronto, ele entra no Rampage de Vingança. Mulher e filho. É, mulher e filho. Lembra daquela cena, cara, do sapatinho rolando e a moto passando por cima, cara. Exato. É horrível. Porra, aquela cena ficou. Eu não me lembro muito do filme, mas aquela cena eu lembro. É marcante. Ele vai na delegacia, pega o intercepto. Que na verdade não é Interceptor, né? Esse é o nome que deram depois. Porque Interceptor era o carro de polícia amarelo, né? Exato. É. Dele. O nome dele era Interceptor, né? Tanto que tinha outros carros e tinham outros nomes, né? Ele pega o carro preto que os caras estavam restaurando lá dentro da delegacia. Preto não, Afromotor. E aí, eles falam. Sombrio. Que o cara. O mecânico fala que aquele era o último dos V8. Ó, tal. E ele pega essa porra desse carro e começa a matar todo mundo da gangue até terminar o filme. É isso, é basicamente isso. Agora, sabe o líder da gangue? Uhum. Toe Cutter. O Toe Cutter, aham. Uhum. É esse aí, é o Immortan Joe. Immortan Joe. Pô, foi muito maneiro. O cara mandou bem pra caramba. Mandou. Uhum. Nossa, tá outra parada. Foi muito bom. Foi muito bem ele ter trazido o cara, né? Ele sabia que ia ficar irreconhecível mesmo. Não só porque tá mais velho, mas porque por causa da maquiagem e tudo. Todos os tumores. Mas ficou um vilão espetacular. Sabe outra referência que ele traz dos primeiros filmes no Fury Road? Os olhos esbugalhados. Todos os filmes dele tem essa porra desses olhos esbugalhados. O primeiro é tosquíssimo o negócio. É, o olho. E nesse, no Fury Road, tem um momento de alguma daquelas bilhões de batidas de carro que dá um close nos olhos esbugalhados. Exato. Isso é legal lembrar por quê? Porque o George Miller, ele foi durante muitos anos médico, né? E ele trabalhou na sala de emergência, recebendo muito acidente. E ele diz nas entrevistas que ele coletou muito desses, entre aspas, traumas, né? E aplicou em todos os Mad Max. O saltar dos olhos, por exemplo, é uma característica clássica de quando você recebe um porradão, somente num acidente de carro violento. Então é meio que pra simbolizar esse tipo de coisa. Caraca. Quer mais referência? É o Master Blaster, né? O Master Blaster, referência... Tinha um anãozinho deformado? Me lembra. O Master Blaster aparece, hein, nesse filme, né? É o anãozinho, pô. São os filhos do Immortan Joe. Ah, o Master, né? Não, o Master é o anãozinho que tá lá na cadeira olhando na luneta. Blaster e é o fortão? E o Rictus. É, Rictus Erectus. De certa maneira. É o Blaster, pô. Legal, é verdade. Mas esse anão deformado era filho do Immortan Joe? Era. Os dois eram, né? Olha aí, realmente o Master Blaster. Mas engraçado, o Rictus me lembrou mais o Yumungus do que o Blaster. É, o Yumungus também. Na verdade, o Rictus é muito mais forte que o Yumungus e o Blaster, porque ele arranca a tampa do motor do carro no final. Isso é necessário uma força inacreditável, cara. É verdade. Oh, what a day! What a lovely day! Mas aí no início do segundo filme é que pela primeira vez se fala do que está acontecendo no mundo. Tem uma narração em off falando das guerras, que acabou o combustível e as grandes máquinas pararam e não sei o que, e aí só sobreviveu quem tinha mobilidade suficiente pra ser scavenger, ficar pegando comida, água, combustível e etc. Então, ele não fala de, pelo menos na versão que eu vi, ele não fala de guerra nuclear, mas, apesar de eu lembrar vagamente de, sim, de existir. Não sei que eu tenha visto uma outra versão, mas eles falam de guerra, basicamente. E aí é que o filme muda completamente. Cara, o segundo filme pro primeiro é uma diferença absurda. E é no segundo filme, a partir do segundo filme, que Mad Max se tornou essa referência de mundo pós-apocalíptico que a gente viveu a vida toda, né? Esse mundo, esse deserto, essa cultura pop, cara. Ele influenciou a cultura pop inteira. Exato, exatamente. E o pior é que, cronologicamente, na nossa cronologia mesmo, um filme do outro não tem toda essa distância, né? Um é de 79 e outro de 81. Exato. Ah, é. E o Thunderdome é 85. Você pode ver uma escala de degradação do mundo que é retratada em cada filme, né? No primeiro, ainda existe civilização. No segundo, já acabou a civilização. Você só vê aquele mundinho ali do deserto em volta daquela refinaria, aquela gangue de punks. No terceiro, você tem mais areia do que nesse, porque no segundo filme ainda tem verde. É. Você ainda vê os verdinhos em volta da estrada e tal. E no terceiro filme, que é muito areia, né? Tem deserto de duna. Você tem Bartertown, que era aquela cidade completamente remodelada, nada a ver com qualquer cidade que a gente conhece. Tem aquela tribo daquele sobrevivente do avião que caiu também, uhum, que não entende, cresceram sem os pais, então não entendem bem como é que funciona o mundo. O terceiro é Indiana Jones e Star Wars, né? O terceiro é bem influenciado por essa era Spielberg, George Lucas, assim. A galera costuma não gostar tanto do terceiro, mas eu acho foda. Eu gosto mas também. Mas peraí. Não, eu tenho que fazer um adendo aqui. Faça um adendo, senhor K. Primeiro, o terceiro é farofa. Por isso que você gosta, porque é que nem o Highlander 2. Farofa. Ele tava vendo o cinema assim do Além da Cúpula do Trovão, e aí quando começa com a música da Tina Turner, né? Então, cara, opa, que estranho essa música da Tina Turner. Por que será que eles colocaram ela? Ah, deve ser só pra dar um clima. Aí, por que o nome da Tina Turner está nos créditos do filme? Porque ela vai ser realmente o personagem dessa história? Exato. Foi a titia. Mas vou te falar que ela tinha tudo a ver, cara. Porque aquele cabelo dela só seria possível nos anos 80 ou no futuro após-apocalíptico. O vento do deserto, né? Mantém ele ali. Agora, a frase mais emblemática de Mad Max é desse filme. Isso. Não é nem do primeiro, nem do segundo. Dois homens entram, um homem sai. Um homem sai. Aqui tem mais graça em português do que em inglês, né? A gente viu muito dublado esse filme na Sessão da Tarde, né? A Cúpula do Trovão era aquela redoma que também é referenciada no novo filme. Também? O cofre dele é a Cúpula do Trovão por dentro. Só porque é abobadado? E gradeado? Gradeado? Sim. Era. Não, é verdade. De certa maneira, era a prisão das mulheres. E a Cúpula do Trovão era uma arena onde se resolvia os problemas de Bartertown ali com aqueles elásticos. Mas essa frase nem é a minha preferida. A minha preferida é: Titia, quem manda em Bartertown? Clássicos que só existem graças ao dublagem, né? Quem comanda bater, tá? Master Blaster comanda bater. Muito bom, cara. E a cabeleira do Mel Gibson está digna do lobisomem do Michael Jackson. A cabeleira do Mel Gibson só perde pra Tina Turner. O que nos leva a crer, mais uma vez, que é um filme onde o personagem principal é uma mulher. Quanto maior o cabelo, maior o grau de importância na história. Não, com certeza. Nesse filme, Mad Max é o pica. Não, ele, cara, é mais pica, filme... Ele tá no, bastante. Lá atrás, sim. Cara, ele é o fodão, ele ganha de todo mundo. Porra, o cara, banem ele. Até na roleta ele ganha. Bota ele pra ser banido, mete uma máscara do Carnaval de Olinda na cabeça dele. E fica tudo bem, cara. Exato. Mas eu nem lembro se o Thunderdome é PG-13. Ou se ele é 18 anos. Não deve ser, não. É bobo. PG, eu não sei, mas eu vi no... Era muito mais tranquilo. Era bem mais tranquilo, tinha criançada. É bem Peter Pan. Eu vi no cinema esse. Uhum. É, olha só. Não, mas eu acho que tinha nudes, não tinha? Tinha mais nudes, não tinha? Tinha nudes. Não, acho que não tem. Olha o Tucano tentando se filtrar na juventude. Tinha nudes, eu vou te falar. No 2 tem, mas no 3 acho que não, por isso que passava muito na Sessão da Tarde. Oh, what a day! What a lovely day! O mundo do Mad Max é um dos mundos mais escrotos que existem. É horrível. É a perspectiva de, meu irmão, você vai sair aqui do nosso cercado, você tá fudido. Você vai ser esquartejado, estuprado, torturado, vai virar bolsa de sangue, cara. Isso foi resgatado no novo filme. Sim. Porque no terceiro é mais tranquilo. E é engraçado ver o seguinte, esse filme novo é tão foda que por mais que você saiba aqui que é uma sociedade de merda fudida, você queria estar lá. Não, como eu disse no início, eu estou pronto para mudar de religião. Meu irmão, tem um altar de volante. Quando você morre, você vai Chrome and Shine para o Valhalla. Eu seria fácil Come Crazy. Come Crazy. Considere o seguinte, foi tudo pro caralho, meu. Acabou, não tem mais porra nenhuma. Você vai fazer o quê? Você vai querer ser um perebento que fica lá embaixo estapeando por água? Ou você vai querer botar pra fuder geral? Amigo... É, tu tem que virar louco mesmo. Você vê que os caras que se destacam são exatamente os que apelam para a extravagância. Você tem que fazer um cabelaço, você tem que ter um peru gigante, um babado de freira, alguma coisa assim. Caramba! Aí, eu não sei qual filme você foi ver, cara. É, estranho esse negócio aí, mas... Voltando ao Mad Max... Mas é engraçado porque você vê que esse filme... Eu achei tão bem feito nesse sentido, que ele não só o Mad Max é importante, como a Furiosa e o Nux. O Kimmy Crazy, que vai pra dentro do caminhão e fica do lado deles. Uhum. O cara tem importância na história e ele faz a diferença tanto quanto o Max, cara. Sim. Então, mas isso não é legal, cara. Ah, eu achei maneiro, cara. Legal é o Max ser um fudidão. Depende, cara. Aí. Depende do que eles vão te mostrar. Eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que... É, como? O nome do filme é Mad Max. É Fury Road. Ah, olha pois aí, é, o subtítulo. É. É a Estrada da Furiosa, na verdade. Exato, né? Isso aí. Falando do molequinho, rapidinho, isso foi uma coisa que já me incomodou um pouquinho. Eu achei que dentro da mitologia mostrada no filme, da lavagem cerebral, do pouco tempo de vida que esses garotos têm, tudo que eles aprendem, eu achei que ele foi, entre aspas, convencido muito rápido da ideologia nova ali, das mulheres, vamos então, ajudar. Eu tenho uma explicação pra isso. Verdade, eu tenho uma explicação pra isso e é fácil, cara. É pau louco. É, exatamente. Olha só. Essa é uma explicação válida. É. O cara tava naquela lavagem cerebral, beleza, concordo plenamente. Aí ele falhou 3 vezes. Medíocre! Ah. Medíocre! Medíocre! Na terceira vez, ele falhou nos olhos do cara. É. Da forma mais patética possível. Por isso que ele ficou lá agachado de abraçando do joelho na bolota. É. Porra, ele falou, acabou tudo, meu irmão. Minha vida foi pro brejo, não vou pro ralo, não vou pra porra nenhuma. Ele tinha nem coragem mais de morrer. Exato, ele perdeu tudo, né, cara? E aí veio a mulher, veio a Ruivinha, modelo da Victoria's Secret, e bateu ali, meu amigo, uma chave. Bateu uma chave no cara. Muito justo que o cara pense. É, ficou legal. Caralho. Redenção, porra. E aí ele falou, olha que beleza, as ruivas são verdade. Assim, eu quero que perguntar aqui, que somos todos homens, certo? Certo. Heterossexuais. Sim. Sem preconceitos. Sim. Se você fosse um Kami Crazy, que tivesse falhado 3 vezes, sua vida não valia mais nada, você não pode nem morrer, porque você não tem pra onde ir. Falhou em que sentido? No sentido de agradar ao tuberculoso lá. não foi com a ruiva que falhou. Não. E aí você tem justamente essa nova oportunidade de dar certo. Com a ruivinha e o time de amigas dela maravilhosa da Victoria's Secret, onde a mulher mais feia do caminhão até então era a Charlize, porque ela não tinha um braço. Muito rápido, foi você muito não rápido. Você não compra essa ideia? Não compra. Por que que o homem bomba se explode? É maluco. Mas ele não, tentou. Porque quando ele morrer, ele vai ter várias daquela. Porque ele vai pro Valhalla pra um banquete infinito. Mas ele não vai. Peraí. Primeiro, Mac Banquete que eles falam. Aquele é muito bom, né, cara? Mac Banquete é muito bom. Com Aquacola. É. Mas olha só, o homem bomba, e a gente viu em Homeland, o homem bomba, ele se explode, mas se falha, ele desiste, cara. O homem bomba, ele vai pra aquele momento. Eu não sei, assim, eu não quero defender isso demais, porque senão ficam falando que eu sou boring, sei lá, vira o Marco Gomes. Mas assim... Não foi o Anakin Skywalker. Exato. Ele falhou 3 vezes, e ele falhou na mente do cara, e aí talvez ele tenha perdido um pouco da convicção, não sei. Pode ser que ele também... Eu concordo. E tem também o seguinte, vou defender o outro lado, agora que eu fui primeiro a acusar. Essa coisa que a gente tá brincando, a mulher é a gatinha, não sei o que, foi lá dar mole pra ele, mas ao mesmo tempo, o que eu entendi ali foi uma relação muito mais de afeição materna que ele não conhecia, do que sexual. Essa foi a minha impressão. Ele não conhecia aquilo ali. Também faz sentido isso. É? Também faz sentido. É bem por aí também. Mas pode ser que essa parte seja um pouco forçada. Ele ter mudado de lado. Pode ser. mas passou. Mas eu que atrapalha que... o filme. Não, mas eu não eu acho... Eu me convenço com o meu argumento. As paradas desse filme são muito maneiras. E os Kami Crazy eu achei foda demais. É tipo o motoqueiro de São Paulo, sabe qual é? Vida louca? Os caras, cara, são vida louca do mundo pós-apocalíptico, cara. Tem uma cena que os caras estão vindo com o Interceptor e o maluco tá no capô do carro cuspindo gasolina em spray no coletor de ar. É, blower, né? Pra gerar explosão, que funciona de fato, se você fizer. Eu fiquei nessa dúvida, funciona de fato. Funciona, né? Porque aumenta a explosão e o carro ganha potência. Puta, maneiro. E aí, então, assim, só isso já seria muito maluco, o cara estar nessa situação, né? Se pendurando ali fora, não sei o que lá. E aí tem uma cena, um pouco mais na sequência, que ele tá meio que deitado, assim, curtindo. Barriga pra cima. Curtindo a velocidade. Barriga pra sabe, cima. Um braço pra baixo, cara, puta, assim, e o nível, assim, de loucura, de, sabe, de desapego desses caras em querer mostrar um final... O nome cabe muito bem, né? É muito bem, Kami Crazy. E a maneira que isso mostra como o Immortan Joe construiu essa religião, essa mitologia, ele pegou uma porrada de coisas da cultura pop e misturou kamikaze com crazy. Nórdico, né? Com... É, e é muito louco, cara. Eu achei foda também o visual, cara. É, porra. O visual é incontestável. O visual do Immortan Joe. O visual dos caras... E todo mundo em volta. De tudo. No site do filme, do filme Mad Max, tem uma parte que mostra os carros todos, né? Assim, pra você ver as imagens melhor, né? Assim, são muito fodas os carros, cara. É, realmente, fodas. Esse filme, na questão de arte, direção de arte, fotografia, de tudo, de figurino, é algo pra marcar a história do cinema, eu acho. Não, eu e acho os que carros, você cara, não vai esquecer disso. A engenharia, cara, desses carros, como eles são feitos, e as armadilhas e as armas. No final, ali, quando estão correndo atrás do caminhão, e eles jogam uns arpões, o arpão prende no carro, e aí o carro solta um arado atrás pro carro ficar mais lento. Exato. E ele fica virar uma âncora pro puta, cara, isso é muito maneiro, cara. Assim como a proteção da frente do caminhão que abaixa pra jogar areia e apagar o fogo do motor, e apagar, né, cara? O fogo. É um troço muito maneiro, porque tudo, entre aspas, viável no mundo sem tecnologia elétrica ou maiores tecnologias que eles têm. Então é tudo viável pra aquela situação. São soluções mecânicas, de baixa tecnologia, mas engenhosas. Isso é muito maneiro. E tem beleza também, né, no caos, assim, a coisa da tempestade de areia, aquela loucura do cara. Loucura, cara. Resume, caraca, né, muita coisa do filme. É uma pintura. E os caras voando felizes, né? Testemunha aí. Cara, achei muito maneiro essa parada. Os caras pichando a boca, velho. Pichando a boca de cromado, que irado, cara. Isso é aquele spray. É um spray de veterinário pra cachorro, tem um spray que é cromado. Mas isso é foda, porque ele não precisa te explicar, isso que é a magia. Diz porquê, ele diz que você vai chegar cromado nos portões de Valhalla, mas tipo, caralho, de onde veio essa referência? Aquela desse parada também que quando aparece o Immortan Joe, que eles cruzam os dedos assim. Aham, acima da cabeça, sim, né? É, sim. Aquele outro, quando a Furiosa fala pras velhinhas motoqueiras que a mãe dela morreu. Isso, elas pegam um negócio no ar e puxam pro coração. É, eles fazem um gesto assim. Exato. Tal. Você não precisa entender o que que é. É. Você tá sacando. Faz parte da mitologia. E isso é muito bem feito, porque tem muito filme aí que o cara tem que ficar botando narração em off pra explicar as coisas. É. Tem que ser tudo explicadinho. E aí é um saco. Essa, por exemplo, da parte dos Kami Crazy, né? Do Valhalla, essas porras todas. Eles conseguem explicar tudo isso numa sequência ali no começo, onde o cara toma duas setas de crossbow na cara e outra no peito. E aí os caras ficam lá, não, você vai conseguir, não sei o que lá. E o cara levanta, borrifa o negócio na boca, grita lá, testemunhem! E pula, e você já sacou, você entendeu, cara? O cara vai fazer, vai morrer com honra. Na verdade, isso é construído antes, né? Quando o Nuck tá mal lá, morrendo, tem que tomar sangue, só que ele, quando vai todo mundo pra rua, ele quer ir também. É, ele fala, não vou morrer dessa maneira, né? Vou morrer do meu jeito. É, eu tenho que morrer no combate, ser glorioso. Não vou morrer na morte da palha. O que é legal, como os carros não têm os volantes, e os volantes ficam naquele altar, e eles são tratados como espadas, né? Eles são as armas, né? Com um volante na mão, cada um de um jeito, né? Nenhum é igual. igual, né? Tanto que o Nuke reconhece o dele, né? Exato, exatamente. Esse é o meu volante. Agora, do ponto de vista criativo, é legal fazer o exercício de assistir todos os filmes, algum pedaço, porque você vê que isso não veio do nada. O George Miller e a equipe foram aprendendo, meu irmão. Eles foram reutilizando as próprias mitologias e refinando, refinando até chegar no que a gente tem hoje. Refinando. É exatamente. Os outros filmes, você nota que eles são um processo de refinamento até a gente chegar nesse mundo, que ele é completa. Essa mitologia é muito bem construída. Você vê que cada gangue se veste de uma forma diferente, faz os carros de uma forma diferente. Então, você vê, a gangue dos motoqueiros atua nas montanhas porque é o terreno mais favorável pra eles. É, pra eles pularem, jogarem lá as granadas deles. Você tá falando o quê? Dos Away da vida? Porra, é gangue do Away, cara. Gangue do Away. Tinha lá os russos, não tinha os russos? Os caras falam parecia russo, a gangue dos espetados. São os pontudos, Que tem os carros todos espetados. Os pontudos. Eu não sei se vocês conhecem um filme que chama... Em português é Violência por Acidente. Mas o nome do filme mesmo é The Cars That Ate Paris. É de 1974, é um filme australiano. E os carros são esses pontudos. Isso também é uma citação a esse filme australiano mais antigo que Mad Max. Maneiro. Bem legal. Oh, what a day! What a lovely day! Agora é interessante também a gente perceber que todos os filmes do Mad Max tiveram a participação do George Miller, né? Ele que concebeu, como tá lá no trailer, The Mastermind, que concebeu o Mad Max e tal. E olha que foda, o cara criou o Mad Max, certo? Toda essa concepção da história. Fez um filme indie, né? Fez um filme indie de 400 pila, faturou uma fortuna, conseguiu fazer mais dois filmes, jogou o Mel Gibson no estrelato. Sim. Depois o cara fez outros filmes, continuou a carreira dele, fez Happy Feet. Fez Baby, o porquê trabalhou. Baby, o porquê. As bruxas de isso, então. O cara mudou da água pro vinho. Mas ele queria voltar a fazer Mad Max lá pelos anos 2000, mas aí teve o atentado às Torres Gêmeas. E aí o nego falou, vamos pegar leve com esses filmes violentos de pós-apocalipse, caralho. E aí no meio do cara, o Mel Gibson pirou e resolveu brigar com todas as etnias do mundo. Mas hoje ele voltou, o George Miller voltou pra refazer a sua obra, cara. Exato. Olha a oportunidade que esse cara tá tendo, que quase ninguém tem, porque normalmente quando você tem um reboot ou uma revisitada ou o que seja, é outro diretor, é outra concepção. Normalmente eles cagam a história, desrespeitam o personagem. E até quando é o mesmo, tipo Indiana Jones, né? Cagou, né? Parada. Então, e é um filme que você não acredita que parece preconceito, mas é a real, que foi um cara de 66 anos que fez, sim, porque ele tem uma linguagem extremamente moderna. Extremamente. Né? O filme, então o cara conseguiu, não sei se é o seu melhor termo, mas se reinventar foda. Se reinventou. Em algo que ele criou. Ele manteve a mitologia, manteve toda a personalidade, respeitou o personagem. Tudo bem que tirou um pouco do foco dele. Não muito. Não, respeitou. Mas no final ele é o mesmo Max. É o mesmo Max, mesmos valores, cara. Mesmos valores. Olha só, é tanto o mesmo Max que ele tem a perna fodida e anda com aquela armaçãozinha de metal no joelho. É, mas não manca, né? Tinha que mancar um pouco mais. Mas a armação tá lá, cara. Tinha que dar uma mancadinha. Concordo que não manca, mas a armação tá lá, pra te lembrar. Não, tá lá, é o meu personagem. Pois é. E aí o cara abraçou toda a tecnologia e todos os recursos possíveis. Sim. 90% das cenas de perseguição de carros são for real. É, bem são legal São live isso. action, carro capotando de verdade. Aqueles carros todos existem. As pessoas atropeladas, caindo, acertando o chão, meu irmão, e debaixo da roda. Isso realmente é uma bênção, cara. Porra, você não vê mais isso, cara. Que o Robocop tinha chance de fazer isso. Tudo CGI, né? Não. Tô falando, hoje em dia, os filmes... Sim. São todos computação gráfica. Esse, tu fala, caraca. E faz diferença, cara. Faz diferença. Engraçado, por mais avançado que esteja a computação gráfica, faz diferença. Eu vendo making-offs e lendo sobre a produção do filme, eu vi que eles tinham carros controlados por controle remoto, com câmeras dentro, e eles enfiavam no meio da loucura pra filmar de dentro. Caralho. Saco aí? E o carro capotava também, no meio do desespero, cara. Isso é pra ter que ser valorizada, cara, porque é uma produção que não foi moleza, não. Não tô dizendo que não tenha pós-produção, que a gente vê no trailer. No trailer 1, os carros capotam, tem uma explosãozinha. No trailer 2, os carros capotam, tem uma explosão nuclear. E tem muito mais carro, né? Mas a parada aconteceu, cara, e fez diferença, pô. É, eu acho que a gente pode fazer uma comparação bem com o Robocop novo, que a gente até falou Medíocre! O Robocop novo é a nova estética, entendeu? É tudo limpo, é tudo bonitinho, é tudo fufu. Essa estética do Mad Max, cara, é a estética anos 80 que a gente gostava. É o Robocop anos 80, o cara derretendo, que a gente gostava. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, aqui, é, o Robocop foi um filme que marcou a época, assim como Mad Max antigos marcaram a sua época, ele não conseguiu se reinventar a ponto de ser um filme memorável. Agora, esse filme, não, ele foi justamente o oposto, cara. Ele é uma franquia memorável que conseguiu se reinventar em outro filme memorável e vai vir mais. Uma coisa que eu acho bacana comentar é que a gente tava falando de coto, pessoas amputadas e tal, eu acabei fazendo essa comparação outro dia aqui em casa. Que a sociedade ficou meio assim, né? Sei lá por quê. Ficou como se fosse uma pessoa amputada. Você amputa o braço, você fica com o coto sensível. Qualquer coisa que encoste te incomoda, né? Aquela coisa. A sociedade tá assim. Porra, então mais um ponto pra Furiosa, hein? É dar um soco de coto na cara do Max, cara. É, mas é, eu tô brincando isso porque... A gente sabe, né, como é que politicamente correto está... Você está querendo dizer que a sociedade está mimizenta, é isso? Ela é fato, né? Qualquer coisa ofende qualquer pessoa. As pessoas estão sensíveis, então tudo representa tudo. Problema, concordo. Esse filme incomodou a sociedade de defensores de direitos dos homens. Olha que maluquice, cara. Olha que maluquice. Os caras querem boicotar o filme porque a Imperatriz Furiosa fala demais, toma tempo de tela do Max. Cara, que absurdo isso. A que ponto? Vocês estão considerando que esse filme incomodou porque é um filme feminista, então que venham muitos filmes feministas. Porque foi foda. Mostrou personagens femininas fortes. Muito. Na verdade, só tem uma forte mesmo, né? Tudo bem, as velhotas. Não, as velhotas. Mas fortes em personalidade, em atitude. As velhas virgens. Tem uma banda com esse nome, Velhas Virgens. As velhas virgens. Aliás, esse filme passa o teste de Bechdel porque tem mais de uma mulher, as mulheres conversam entre si e não é sobre homens. Exato. Oh, what a day! What a lovely day! Sabe uma coisa que ninguém tá falando que eu achei foda no filme? Não é só o Immortan Joe, não é só a Cidadela, são três cidades, concorda? Isso, isso, queria falar disso também. Posso estar errado, mas eu tive a impressão, não sei o certo porquê, que os donos das três cidades, ou seja, o Immortan Joe, o General Maluco e o cara lá do Pé de Elefante, são irmãos. Parece que sim, dá a entender. Eu tive essa impressão. Maneiro. Isso eu achei muito foda. É aquele negócio, olha, o mundo acabou, tá? Fudeu, fudeu. Vamos tomar conta cada um de um pedaço pra nós podermos sobreviver entre nós. Mas o que que te levou a essa impressão? Cara, por que que os outros dois, o cara do petróleo e por que que o cara do armamento, iriam atrás das mulherzinhas do Immortan Joe? O que que eles têm a ver com isso? Não, então, eu acho que é porque eles têm uma simbiose, né? As três do outro, cidades né? dependem uma da outra, né? O Immortan tem água. É a Bullet Farm, né? A fazenda de balas. Bullet Farm faz as armas, né? E... O outro é combustível. A Gas Town é o combustível que eles precisam. Então, eles vivem se ajudando. Eu acho que é muito maneiro que as cidades se comunicam por Morse, né? Por Morse, é. Elas estão a uma distância que a curvatura do globo não interfira. Ou então, pelo menos, essas torres estão altas o suficiente para que a curvatura do globo não interfira. Ah, é um perto, perto longe. Né? É um perto longe. Mas eu tenho a impressão que o Immortan tem a mão mais forte porque ele tem... Ele tem água. Justamente a água. Que sem água, cara, não, whatever, gasolina e whatever, é armas, né? Você falou de mão forte, eu me lembrei de uma coisa aqui que me incomodou um pouco. Quando ele aparece, ele tá sentado, estão passando talquinho nele, lembrei de você, Jovem Nerd. Ele tá perebento. Immortal Nerds. Botam a armadura nele, botam o oxigênio nele e ajudam ele a levantar. É, depois ele e tá aí, é, e vão levando ele lá pra coisa que tu fica até com medo que ele caia lá de cima, morra e, né? Ele tá mausaço. Depois ele entra na adrenalina dele. É, na adrenalina, puta, não tem nada, pô. O cara vira um gigante forte pra caralho. Eu entendi da seguinte maneira. Eu entendi que, assim, ele, em sua forma rest mode, ele é um merda. Ele realmente tá ali apodrecendo. E quando ele liga os aparelhos todos, é que ele começa a bombear o sangue dele ali. E aí ele fica quente e vambora funcionar. Mas no final do dia, ele dorme de novo. É porque quando ele sabe que roubaram as mulheres dele, ele entra numa fúria descontrolada, né? Então... Aí ele sai correndo lá no meio da plantação hipodrópica. Como é que é? Hipocôndrica, não, caralho. Hidropônica. Plantação hidropônica de alface. Sai correndo. Cara, eu achei fantástico aquilo. O cara... Uma armadura surreal, né, cara? É o contraste do caralho, né? Aquele cara que... Isso acontece com o Nux também, né? O que é? O Nux também tava quase morrendo, precisava de sangue. Fudido, é. Teve que levar o Mad Max como bolsa de sangue. Ah, e... é. Caralho, quanto sangue tem o Mad Max, né? Essa coisa das famílias que a gente tá sugerindo, ela também é implícita na questão da reprodução desses garotos. Eles chamam de os garotos meia-vida, né? Tem vários termos assim, e implicando esses defeitos genéticos ali, de tipo, meu irmão, quem será que foi se reproduzindo aí? Onde é que tá, entendeu, o código nessa mistureba toda? É, mas eu acho que o problema da civilização ali como um todo é que a galera tá fudida por causa do... Radiação nuclear, exatamente. É. Também, né? De repente é mais isso, né? Por isso que ele tá procurando ter filhos saudáveis, né? Porque estão todos doentes, né, cara? Você mas os modelos da Victoria's Secret estavam bem. Então, ele fica procurando as pessoas saudáveis. O que me faz questionar por que que já que a Charlize, a Furiosa, não foi também sequestrada quando era criança, e ela é aparentemente saudável, por que que ela não virou uma parideira também? Talvez ela tivesse um tumor na mão. E o cara cortou a mão dela fora e transformou ela em imperatriz. Eu já sou mais agressivo. Eu acho que ela tinha tumor em outro lugar, cara. Nossa. Que inibia. Que absurdo. O ataque direto do Immortan Joe. Mas eu acho que dentro da lógica dele, se fosse assim, ela não teria uso. Porque ele tem realmente um propósito ali reprodutor por ela. Sim, e que é alguém geneticamente perfeito. Eu acho que eu pensei que uma, pelo menos algumas daquelas meninas fossem, ou fosse, filha da Furiosa também. Também, não, entendeu? Na minha concepção, ela já foi paredeira. Ela não é já mais. Foi, né? E não é mais. Talvez aqueles molequinhos, né? Parte deles. Será que ela já não... Ela já foi paredeira e não é mais. Por quê? Porque chegou a carne nova. Afinal de contas, por que ela precisa de redenção? Então, é isso que é a pergunta. Tem uma hora que o Max pergunta assim, você já fez isso antes? Não, ele não fala isso. Ele fala assim... Você. Ele pergunta, e eu nunca. Parece um preto velho. Ele era melhor ter deixado a voz do nosso amigo Benny, né? Ele pergunta, você já fez isso antes? Ela fala, muitas vezes. Aí eu não entendi o que foi. O que, que ele perguntou? Se ela já fugiu muitas vezes? Foi o que eu entendi. Se ela já comandou o carro muitas vezes? Se ela já roubou crianças muitas vezes? Não entendi. Ela fala assim: a primeira vez que eu faço com um carango desse. Pois é, agora eu tenho uma chance. É, o que, que ela fez muitas vezes? Acho que é por isso que ela não tem um braço, cara. Ela devia roubar em outros lugares as crianças. Ela deve ter roubado. Eu entendi que ela roubava criança, exatamente. Essas meninas, foi ela que roubou, por exemplo. Eu imaginei que sim. Por isso que ele fala redenção. E aí seria a redenção porque ela tava se redimindo dos crimes que ela fez, que foi roubar as crianças. Ah, isso faz sentido. Talvez seja isso mesmo. Quão foda é o trio elétrico pós-apocalipse? Cara, quando apareceu aquele carro tocando guitarra... Ele é muito louco. Eu vibrei no cinema. Eu falei, caralho, era isso que eu queria, cara. Eu queria Madness Extravaganza. Era isso que eu queria. Eu fiquei pensando qual foi o processo criativo deles chegarem até... Assim, do Immortan Joe e sua equipe, entendeu? Mas isso faz sentido, sabe por quê? Todas as tropas, todas as equipes de combate precisam de algo ritmado pra gerar adrenalina, o impulso dos caras. Você vê, você pega um pelotão de choque e os caras pegam lá o escudo e ficam batendo de forma ritmada. Você tinha lá nas Highlands, os malucos tomando aquela gaita insuportável. Né? Toda tropa precisa de alguma coisa nesse sentido. Então é o que os caras criaram. Isso é muito atual. Eu já vi documentário sobre a guerra do Iraque agora e os caras de tanque de guerra, eles colocavam na hora da batalha mesmo, eles colocavam no circuito de rádio músicas tipo Let the Bodies Hit the Floor, só música assim de adrenalina. Uh-huh. O cara que tá em combate. Pro cara ficar vidrado. Os maiores ensinaram o haka antes da batalha. Aí. Aquela dança de guerra que eles fazem até hoje nos jogos de rugby, qualquer jogo de seleção da Nova Zelândia. E no filme Águias de Aço, o moleque levava toca-fita dele na perna. Exatamente. Pra ficar ouvindo música. Sério. Aliás, eles proíbem música em maratona, né? Porque o atleta pode escutar música. Doping auditivo? Doping auditivo, como se fosse um doping auditivo. Então isso faz todo sentido com o mundo real, só que o cara extrapola nessa extravagância louca, Circo de Soleil do Inferno. Quer dizer, coloca esse cara. Eu acho que eu não consegui ver a cara do guitarrista, acho que ele tava de máscara. Ele é deformado. E tem uma faixa no rosto. E aí, quando ele luta com o Max arranca essa faixa, você vê que ele não tem os olhos. Não tem os lábios, são aqueles dentes afiados, etc. Mas então, é bem simples de entender, porque ele é cego, né? Porque se ele visse na merda que ele tá... Ele é tipo um daqueles vampiros do Eu Sou a Lenda. É, só que ele deve ser surdo também, né? Tem que ser. Ah, é, mas faz... É porque o cara tá em frente ao espaço de sol. O fato dele ser cego não me diz nada. Eu só queria entender o quão surdo que ele é. É muito surrealismo europeu aquilo. É, eu achei demais, cara. Ele tocando a guitarra, soltando chamas. Aquilo é muito foda, cara. É muita loucura, muito assim, tá bom. Bem fudido, cara. É demais. Você vê aquela cena e fala, ok. Ele é a mistura do Kiss com o Marilyn Manson, cara. É. Pode escrever. Oh, what a day! What a lovely day! Teve outra parada que me incomodou no filme, que foi a ausência do Mel Gibson. Eu até fiquei procurando se ele era algum dos personagens. Sabe, um participação especial. Que foi a música do filme. Ah. Nas horas de perseguição, ela era maneira, era bem feita e tal. Não era nada inesquecível que você vai cantar lá o resto da vida. Mas era uma música que funcionava. Ainda mais quando a guitarra do malucão entrava. Era maneira. Mas quando as coisas acalmavam um pouco, a música ficava muito maluca, cara. Não precisa. A música fica, como eu vi duas vezes, prestei mais atenção em outras coisas que não a ação e a história só, né? Uhum. E eu fiquei, caralho, o que que tá acontecendo? A música tá louca, assim, tá num ritmo muito acelerado pro que tá acontecendo agora, sabe? Uhum. Então isso é um probleminha que teve nesse momento, assim. Eu gostei da música, eu achei que ela combinou com... Ela lembra até uma coisa, até que o Tom Hardy tava meio... Como é que é o nome lá do Nolan? Inception. Inception. Tem horas que é só... E vai estar chegando e faz, não sei o quê. É crua, né? É quase que um som de fundo, não é uma música. Vender o CD de música desse filme vai ser um inferno. Não existe, cara. Não tem. Inclusive, quando o Max luta com o netinho da Bahia lá do Sem Olho, da netinho guitarra. Netinho da Bahia, o Sem Olho. Cada porrada que ele dá, a guitarra faz um... What a lovely day! Eu queria ver o Jovem Nerd falar sobre as motos com capacidade de andar 160 dias. Achei viável. Eu fui o Marco Gomes, acha desse um dos maiores pontos pra ele achar um dos 5 piores filmes que ele já viu na vida. Lol. Isso é o argumento dele pra ser um filme. Olha como o Marco Gomes é. Cara, não tá aqui pra se defender. Ou não tá aqui pra se defender, e é melhor assim. A gente pode falar à vontade. Eu defendo o Marquinho, eu defendo. Seu menino de ouro, né? Você vai defender o seu menino de ouro. O cara me fala que é um dos 5 piores filmes que ele já viu. E ele assistiu os 3 Centopeia Humana. Pelo bizarro, certamente, né? Tá faltando alguma coisa aí. Eu acho que ele não acha mais isso, não. Ele já achou só na hora. Ele mas tava só de sacanagem. Tá querendo implicar, né? É, mas as palavras dele vão reverberar pela eternidade. Presta atenção. Posso fazer só uma pergunta aqui? Marco, você eventualmente vai ouvir isso. Você realmente acha que esse é um dos 5 piores filmes que você já viu na vida? Não acho. Já mudou de ideia. Ótimo, porque pra saber o que é um filme ruim, ele tem que ver Elektra e Pacto com os Lobos. Aí ele pode falar, isso aqui realmente é uma merda, achamos o fundo do poço. Ele reclamou porque não tinha nenhuma bicicleta lá, movida. Não, mentira. Fixa, né? Fixa. Mentira, ele gosta de carro, ele gosta de carro. Tô brincando. Olha só, presta atenção. É claro que ninguém ia sobreviver 160 dias naquele deserto. Elas iam morrer! Elas, no fundo, sabiam que não havia esperança, cara! Não. Isso não explica nada. Explica, claro que explica. Não há esperança, não há. Olha só, a mulher prometeu o Suco Del Valle. Ela falou, a gente vai lá pro Suco Del Valle que vai dar tudo certo. Mas nem se fosse uma Honda Bis, cara. Não, velho, olha só. 50 quilômetros com um litro. Olha só, ela falou assim, meninada, Victoria's Secret, vamos no Suco Del Valle, que lá é ótimo, o de laranja é meio amargo, mas o resto desce. E aí elas foram, fizeram aquela meia toa, chegaram lá, passaram pelo Suco Del Valle, que tinha passado a validade. Atolaram, desatolaram e foram embora e chegaram lá na terra da areia lá das velhas virgens. Foi muito foda isso, né? Vocês já passaram do Vale Verde. E aí ela tava toda feliz, a Charlize, toda ufa, finalmente, tá toda sorridente. Sim. E aí a veiota falou, olha, só lamento. É isso aqui que tem pra hoje. Ah. Velha salgada. Velha salgada foi o que você falou? Foi velha salgada que tem pra hoje. Ei. Só areia, só areia. Só areia e sal. Onde é que eu tô, meu irmão? Olha só. A Charlize, nessa hora, ela perde o chão. Ela sai andando meio que perdida. Isso. Ela fala, fudeu. Não tem mais nada. Ela dá o berro, o mundo berro acabou. Na areia. Berro na areia, o mundo acabou. E aí a decisão dela é, vamos pegar essas motos encher de gasolina até o talo e vamos seguir reto. Ela até podia falar, a gente vai andar de moto até a eternidade. Whatever, com o tempo ela ia andar. Ela nunca ia atravessar aquela merda que é deserto. Isso não era uma opção, na verdade. Tanto que a solução do Mad Max é a única viável. Ele falou, vamos... Ele falou assim... Oi, vamos voltar ali? E a mulher fala, vamos? Por que nada? Ela ia seguir, ela ia reto até ela virar caveirinha na moto, cara. Ela ia acabar antes da gasolina. Isso que ia acontecer, cara. Exato. Aquilo era uma esperança van. Não. A gasolina ia acabar antes. Ia. Mas eles vão se reabastecendo, cara. Eles vão se reabastecendo ali. Com o quê? Com o quê? Ué, com areia? Não, elas estavam levando os tonéis lá, mesmo assim. São os galões ali que estão amarrados lá, você não viu? Não, mas mesmo assim não dá. Não dá. E olha só, sério, se isso fosse alguma coisa pra derrubar um roteiro, um filme de milhões, de 200 milhões de dólares, sabe quanto custa mudar isso? Custa uma borracha e um lápis por cima. Não, não fale 160 dias. Se isso for derrubar um roteiro. A pseudociência tá ali pra sabe isso. Outro filme, sabe que tipo caro. De motor, cara? Sabe que outro filme que foi caro que você defende? Waterworld. Waterworld é maneiro. Peraí. Mas a gente já falou. Agora eu tô zangado. Agora eu quero ver o Jovem Nerd falar que Waterworld é Mad Max na água. Quero ver. Depois de ver o Fury Road, eu desafio o Jovem Nerd a ter a coragem de falar que Waterworld é Mad Max na água. Desafio! Ué, como assim desafio? Não, não vale mais? Você ainda acha, depois desse novo filme... Eu não tenho mais vontade de ver Waterworld agora. Ela podia simplesmente estar errada. Ela podia chegar lá depois de 2 dias viajando, acabar a gasolina lá pras velhas salgadas e falar assim, fudeu. Errei a conta. Errei a conta. Porque eles não viajaram 160 dias, então não importa. Ela pode ter falado merda e falei merda. Nunca imaginei que uma moto fosse tão. Exato. Tivesse um rendimento tão baixo. O Mad Max podia ter chegado e falado assim: filha, não viaja. Ele tentou falar, mas ele não conseguiu. Entendeu? Ela falou assim: a gente vai viajar 160 dias no deserto. Ele fez assim: não. E ele não conseguiu dizer: não faz isso. Oh, what a day! What a lovely day! Eu tava com medo, lembrando de Waterworld, que tem aquela a lenda da Terra. Você realmente lembrou de Waterworld vendo. Lembrei. Nossa, como sua mente funciona. Olha só. Terra seca. Olha só como sua mente funciona. Interrompeu os outros pra ele não explicar até o fim da parada. Porque eu não quero que você fale de Waterworld. Então eu quero. Thunderdome, hein, pra vocês. Escuta dois. Que você vai ouvir. Fala que eu te escuto. Escuta que você vai ouvir. Bonito isso. Quando eles começaram a falar, vamos pra Terra Verde, sei lá, né? O Vale Verde. Me deu medo deste filme ter esse finalzinho Água com Açúcar que tem a porra do Waterworld. Olha aí. Filme merda que você gosta. Tô falando mal. Eu não tive medo, eu tava confiando no Jorge Miller. E aí, eu falei, caraca, vai ter a porra de uma Terra Prometida. Jovem Nerd, eu olhei no olho do Jorge Miller e eu sabia que o filme ia ser bom. Tá bom. Não, mas na hora eu fiquei com medo. E aí quando eles passaram daquele pântano, eles falaram assim, vocês já passaram a Terra Verde, aquela merda radioativa lá atrás? Eu achei, caraca, que foda do caralho. O filme recomeçou pra mim ali, porque eu já achei que eu tinha visto todas as cenas no trailer. Eu falei, cara, o que vai ter agora no final do filme? Sim. E aí, quando ele fala, vamos voltar, puta, aí entrou o nitro na minha corrente sanguínea. Eu falei, é agora, meu irmão. Vamos voltar e vamos... Eu cuspi o gasolina na tua cara. Cuspiu. E aí, cara, agora vai ser foda pra caralho. Foi foda pra caralho. Pra mim foi ao contrário. O quê? Quando chega lá e não tem porra nenhuma, vamos voltar? Eu falei, ah não, cara. Sério. Eu pensei que ia chegar em algum lugar, em alguma coisa, sacou? Mas é o comum, não pra é? Mudar, essa maneira... pra mudar, sacou? Eu tava esperando que tivesse mais coisa dentro da cidade, de uma cidade. Mas isso já aconteceu no Mad Max 3. É. Entendeu? Já no final a galera foge pra Sydney. A promessa da Terra Verde, da Terra Seca. Mas não é isso que eu queria. Não precisava ser a Terra Verde. Eu até achei que era uma metáfora, mas depois eu fui entendendo que era realmente um lugar que se plantava. Mas como eu vi que tinha planta na cidadela, eu não achei que fosse uma parada tão difícil. Mas depois eles explicam que na cidadela tem planta porque tem água sendo bombeada. Sim. Mas eu esperava que eles chegassem em algum lugar e mudasse um pouco o filme. Porque o filme, apesar de ser visualmente fantástico e as ações e a ação ser muito empolgante, são 2 horas e meia do mesmo, né? Duas horas. Pô, mas essa é a graça. É uma perseguição. O filme é uma perseguição. É o Warriors. Talvez eu estivesse esperando outra coisa. Entendi. É. Bom, você vê, 2 visões diferentes. É, claro. Não tá errado nem certo. Quando não, eu vi que eles iam voltar pra estrada, eu falei, oba, tem mais. Uhum. Entendeu? Tem mais, entendeu? Voltar definitivamente quebrou um chavão, né? Sim. De chegar em algum lugar. Em todo filme de ação, eles estão tentando chegar. Quando ele falou voltar, eu também fiquei tipo assim, caralho, meu irmão, realmente, eu não imaginava. Não deu certo, volta. E é totalmente maluco. Porque o filme exato, a cidade tá desvanecida. E aí tem a ponte que não explodiu. E aí eu posso falar, porque eu vi o filme 2 vezes e prestei atenção nisso. Eles não explodem a ponte, aquele a arco. Ponte é um arco, né? Eles não explodem aquela parada. Eles derrubam pedras que estão antes do arco. É. Uhum. Então essas pedras caem e fecham a passagem. Sim. E o que eles fizeram foi, o Immortan Joe passou por cima com o Monster Truck e a galera removeu essas pedras depois pra passar o resto do comboio. Sim, então isso eu vi, eu prestei bastante atenção, porque eu sabia que vocês iam vir com isso aqui. Sabia? E está respondido. Muito bom. Eu só senti assim, que no retorno da Furiosa, lá na cidade do Immortan, foi meio que simples, entende? Chegou lá, tipo, chegamos aqui, galera. Chegou a nossa... Eu entendo que ela era imperatriz lá, imperadora. Eu fiquei meio confuso em relação a isso. Se ela era imperatriz, imperatriz Furiosa, né? Ele fala. Ela tinha uma alta patente. Mas ela era mulher dele? Ou ela era um... O que ela era dele, de fato? Rainha. Aí volta ao início que nós conversamos. Foi parideira? Era só rainha? Pois é, isso me deixou um pouco na dúvida. Tinha uma função útil dentro daquela sociedade de caçar crianças? Não, e ela, não sabemos. Ela é uma das imperatrizes, né? E cadê as outras? É, tem essa também. Não lembro. Ele fala das outras? Ele dá a entender que existe mais de uma. Uma das minhas imperatrizes vai levar a minha máquina da morte. É por isso que eu acho que todas são, entendeu? Todas as meninas da Victoria's Secret são. Não, mas eles não chamam ela de imperatriz, eles chamam de wives, é diferente. De wives, é. De esposas. De repente tem uma que é a mais velha, né, que manda, que ensina. Acho que não. Tinha inclusive uma, olha aí, tinha uma assim, bem velhinha, que tava lá dentro da parada, que fala, nós não somos coisas. Isso. Ela também pode ter sido uma esposa dele, porque ele é velho pra caralho também. Agora, uma coisa é fato, o Immortan Joe saiu de lá. Uh-huh. E aí foi toda a tropa dele com ele. Todo mundo, E aí ele morreu e a tropa morreu, certo? É, não sobrou ninguém no comando. E aí ela voltou e ela tomou a cidade com 2 palitos. É porque eu respeitava ela, acabei entendendo isso, né? Mas assim, mas se ela tomou a cidade nessa facilidade, ela vai ter uma dificuldade do cacete de defender essa cidade, cara. Ela só tomou a cidade, como o próprio Immortan Joe fala, porque não tem ninguém pra defender. Então, mas ainda não tem, né? Porque tá ela, 3 modelos da Vitória Tzik e 2 velhas salgadas. Exato. Ela simplesmente voltou, as portas estavam abertas para ela e pronto, não teve batalha. Quando for lançado o próximo filme, que vai chamar Mad Max Furioso, a gente vai descobrir isso. Oh, what a day! What a lovely day! Eu achei muito maneiro as lanças de granada, cara. Porque isso é uma evolução, porque no segundo filme você tinha coquetel molotov, essas coisas, que é o que eles usavam como explosivo, né? Qualquer coisa pra colocar fogo nos inimigos. Agora, essas lanças, granadas, são muito maneiras, porque ele pode lançar ela com a precisão de uma lança, né, cara? Ela vai, traça uma reta do inimigo e não explode, cara. É muito maneiro. E o que gerou a cena do Witness, muito maneiro, lá do cara que cromou e pulou com as 2 lanças de granada em cima. Porra, animal, essa cena é foda. Né? Alguém tem que preparar um negócio pro carnaval, exatamente do cromar. Cromar a boca e dar beijo, sabe? Beijo cromado. Beijo witness! Cromado. Eles falavam witness ou eles falavam... Witness me. Isso, eu acho que eles falavam witness me. Me testemunhem. Né? Agora, o negócio que eu achei maneiro é o seguinte, que o cara pula com as 2 lanças, explode o carro, faz aquela merda toda e os que sobrevivem se entreolham e falam, medíocre. Porque o carro não explodiu, né? Olha que porra foda que o cara fez. Medíocre. A sociedade é muito exigente no pós-apocalipse. Extremamente exigente. Outra parada que eu achei muito bacana é que os carros, eles não são um carro. Eles são uma coxa de retalho, eles são uma porrada de cacareco. Isso. Tanto o carro do Immortan Joe é um carro em cima de outro carro. Os carros são soldados, cara. Até a máquina lá de combate, lá, ó, exato. São dois, sei lá, não sei que carro, aquele, um Lincoln. Ele fala que tem dois motores. Ele é engraçado, porque eu achei que era um caminhão, né? Mas não, ele é um carro com dois motores. Exato. Mas ele só te mostra isso depois que sai da cidadela. Eu acho que até isso, de alguma forma, é uma referência ao Mad Max, a cena lá da fuga do caminhão, porque você olha por trás e você fala, porra, é um caminhão. É um caminhão, beleza. Tá andando lá longe, no horizonte. É um caminhão. Chega perto, não. É um carro em cima de um outro carro, em cima de dois motores. Loucura completa. E é maneiro porque em cima do tanque tem carcaças de outros carros que servem de guarita, né? Pra uma pessoa ficar com as armas. É você contar a história através do design, cara. É, exato. Isso. É muito foda. Eu tava vendo os carros, né, no site, e tem um dos carros, por exemplo, é um Fusca. Um dos modelos que eles criaram é um Fusca, que é um carro, é um batedor, é como se fosse um carro de batedor, e eles botaram um motor V8 no Fusca, ele é mega, assim, não tem a frente, sabe qual é? Mas é muito maneiro. Como eles pegaram um carro que existe, mas que já tá em desuso, ou é muito velho, né, e transformaram num carro pós-apocalíptico, cara, é muito maneiro. É, o general lá tinha um tanque de guerra, mas com, né, uma cobertura de carro também. É, tinha um sedã com lagartas. Que, aliás, a gente passou a porra do episódio inteiro e não falamos daquele cara. O cara é fantástico, hein? O general. Quando ele fica cego. Levanta, levanta o sinalizador na minha cara, levanta. Porra, o bicho fica louco. É. Eu achei que nessa hora que o Max vai cuidar do cara, eles podiam ter mostrado, cara. Pois é, cara. É? Assim, é o que o Tucano falou. Faltou partes do Max, realmente. Essa é uma parte que podia estar no filme, eu acho. Exato. Ele precisava ter ido, some, dá uma explosão, o cara volta, lava água no leite de teta e tá tudo certo, sabe? Cara, leite em teta. Podia ter mostrado o Max em ação mais um pouco, né? Exato. Pelo menos um momento em que ele fosse brilhante, né? É, ele pode isso, crer. Assim, ele acontece no final, ele fica lá naqueles balanços de um lado pro outro. Caraca, cara. Isso é uma outra parada que é fantástica no filme, os balanços, cara. Balanço que perfeito, que arma foda, né? Pra você usar no momento de perseguição, essas armas feitas, né? Pensando em como invadir outros carros. É, exato, movimento. Exatamente. Uma coisa meio pirata, né? De você passar de um veículo. E é muito foda, porque a parada é uma haste e ela tem um motor de carro como contrapeso. Exatamente. Muito foda, cara. A mecânica do filme em si eu achei muito legal, porque por mais que seja uma loucura, etc, caralho, são soluções mecânicas que me parecem, eu não sou mecânico, não sou engenheiro mecânico, me parecem viáveis. Ainda mais dentro daquela situação onde você tem toneladas de cacarecos e muito tempo livre pra fazer qualquer coisa. Exatamente. Agora é foda, porque até dois terços do filme, até o momento que eles decidem voltar, tá? O filme era totalmente da Furiosa, cara. Ela se destacava muito mais do que ele na história. Sim, é só na perseguição final que ele faz mais coisa. Um pouco mais de força na final, mas... Exato. Mas ela é protagonista como ele no filme. O que é uma quebra também, muito bem-vinda, né, de paradigma. Eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Por que a gente tem que ficar num personagem só? Assim, o que que o nome... Porque o filme se chama Mad Max. Não, mas eu não acho que porque o nome do filme é Mad Max, Zelda não é a história do Link. É, eu queria ver. Eu queria ver um Indiana Jones que o Indiana Jones não, mas é diferente, cara. Tem, chama-se o cristal da cabeça. É, do caralho, esse aí. Não, é diferente, cara. Eu não acho que o Mad Max, ele é um herói como o Indiana Jones. Ele é muito mais anti-herói do que qualquer protagonista que a gente conhece. Mais uma vez, ele é aquele cara... Ele é o fio condutor da história. Exatamente, ele é um fio condutor. Tudo bem que nos filmes antigos ele é mais astro. É. Ele aparece mais, ele resolve mais coisa, etc. Mas esse universo é tão rico que eu achei legal não precisar ficar me prendendo só em um personagem principal. E fica apagado, né? Tudo tão rico. Não só as mulheres, mas tudo. Os inimigos, o visual. Tudo, ele desaparece. Ele teria que ser realmente uma pessoa muito... Aí é que tá. A parada é o seguinte. Eu não sou contra. Pelo contrário, eu sou muito a favor de ter personagens fortes. Mas nesse caso, sobrepôs ao personagem principal. A gente já falou aqui no começo que talvez por deficiência do ator, ou seja lá por quê. Eu acho que foi falta de carisma dele também. Sim, sim. É, ele tem menos carisma, com certeza, do que o Mel Gibson ou qualquer outro cara. Tem vários personagens que são fortes, são muito maneiros, que às vezes as pessoas se identificam até mais, mas eles não são o centro, eles não são a parte principal. Eu concordo um pouco com você, cara, até porque eu comento isso às vezes quando eu falo do excelente, por exemplo, Dark Knight. Acho um filme excelente, mas volta e meia eu comento que eu prefiro, enquanto filme do Batman, entre aspas, eu prefiro Begins. Acho que o herói é mais... Na verdade, Dark Knight, o personagem principal seria o Batman, mas o filme seria o Coringa. Exato. É isso que eu tô falando. Eu concordo, eu compreendo o que ele disse. É porque aí o que difere cada um é porque nesse filme a proposta conversou desse jeito conosco e não com o Tucano. É super válido o argumento dele, eu concordo também. Mas é engraçado como esse... Tem uma cena que é bem emblemática que mostra como a ação é compartilhada, em que, tipo assim, não tem um herói que vai resolver tudo sozinho, né? É quando o Max cai do carro, do caminhão, aí a Furiosa segura ele e toma facada. Aí ela fica segurando ele, faz uma força fodida, né? Mas ele, ela, assim, você vai escorregar. E aí tá chegando o Intercept, tá dando uma merda ali. E aí o Nux, ele vem da frente do carro e dá um chute no Max. Uhum. E aí o Max voa pro carro do gordão com um mamilo de fora. Sabe? Uhum. Tanto que quando o Nux dá um chute, a Furiosa ela até se assusta. Ela acha que o Max vai cair. Uhum. A reação dela é muito maneira. Ela não tá vendo o outro cara vindo pra salvar ele. Uhum. E aí o Max se salva. Então você vê, foi necessário os três pra eles continuarem vivos, cara. É muito maneiro como a ação e o centro é dividido, né? Um cara que tá ali salvando o dia e que se não tiver aqui, nada acontece. Tá. A ação tá acontecendo em todos os lados, maluco. Maneiríssimo. Uma coisa que eu pergunto ao Azaghal, porque você viu duas vezes. Além de já ter conversado com o Jorginho. George, please, George. O Immortan Joe, eu entendi o que aconteceu. Acorrentaram ali rapidamente a máscara dele, a roda, né? Uma roldana, e aí puxou e arrancou a cara dele. Mas é porque na hora que aconteceu foi tão rápido, cara, que eu fiquei muito rápido mesmo. Eu também não entendi direito. Esse cara vai voltar. Eu não entendi direito. Que aconteceu ali, não. Eu achei meio confuso, sim. Cara, ela prendeu o negócio na cara e no braço dela. E aí a roda puxou tudo, mano. Puxou o braço dela, puxou a corda e puxou a máscara que tava presa no rosto dele. Ah. E aí arrancou cara, arrancou tudo. Como ela já não tinha braço mesmo, pra ela não pegou nada, né? Então, mas eu acho que o que aconteceu com ele, que assim, para arranca um pedaço da cara dele, isso, né? Isso, é. Mas o que acontece? Antes de ver de novo, e até depois de ver de novo, porque realmente a cena é muito rápida, porque imagina, cara, como arrancou a cara do maluco? Mas aí eu fiquei pensando assim, você imagina que você tem alguma coisa que contorna o seu rosto, né? Não isso. Pega só na frente. Ele vai até as suas orelhas, por exemplo. A máscara, ela cobria toda a extensão do rosto do cara. Sim. Então quando essa máscara é arrancada a sei lá quantas mil rotações por minuto, vai tudo a junto. Força é tão absurda que o que tiver no caminho dela vai junto. Então a mandíbula, maxilar inferior, não sei como é que é o nome científico hoje em dia, foi mandíbula. Junto, sabe qual é? Saiu junto e aí, puto, o cara morreu, porque não tem o cara como vazou até morrer. Não tem como você saber como é que aquilo tá preso dentro ali, né? Então, mas mesmo que não tenha um tubo na garganta dele pra fazer aquela voz maneira dele, só o fato do negócio ser puxado pelo lado esquerdo e ele ir até o lado direito é o suficiente pra ele arrancar tua cara fora. Eu já entendi que quando ela botou o metal ali, me parecia ser uma ponta em gancho, teria passado da máscara e podia ter pego dentro da boca. E daí pego no maxilar, entendeu? É porque tem uma hora que é até uma licença poética que ele grita e a máscara abre a boca. É bem maneiro, inclusive. É maneiríssimo, né? Mas não faria sentido mecânico aquilo. Não, mas só é maneiro. Mas esteticamente é maneiro. Mas ele tava de boca aberta nessa hora, não? De apô boca. Não, era uma máscara aberta, mas é bem... Você não vê dentro da boca dele nada disso. Parece que é a máscara aberta. Não, mas a hora que eles engancham, ele não tava de boca aberta? Não dá pra reparar, cara. A máscara tá fechada. Tá fechada. Liga pro Jorge aí, pergunta. Vou perguntar pra ele. Oh, what a day! What a lovely day! E o final do Nux? Pô, o final do Nux foi foda. O filme poderia ter acabado ali, inclusive. Foda, cara. Se não tivesse aquele volante 3D voando pra câmera, que foi muito bizarro nos 80, né? Que foi desnecessário. Mas acho que o cara mostrou tanta explosão que ele não quis mostrar uma explosão nuclear acontecendo ali. Pra pagar o 3D, né? De quem pagou. Mas, cara, foi muito maneiro. Todo mundo, a gente achando que eles iam levar o caminhão, mas não ia dar pra levar o caminhão. Eles passam pro carro do Immortan Joe, que achei foda. Isso. E aí ele diminui a velocidade. Não tava no plano isso aí, né? Foi improviso. Foi improviso. Isso que eu achei foda. Uhum. E aí ele vai... Mas na hora parecia que eles tinham combinado. Eu achei que não, sabe? Porque eles sequestraram uma das meninas, da Victoria's Secret. E aí, uma das outras pediu lá pro Rictus. Isso. Ele pega a Rictus, sei que lá, e ele pega ela. E depois, e ela, a gente, caraca, filha da puta, traiu, né? Uhum. Mas ela não, ela fez isso pra ajudar a Furiosa. Uhum. E eles conseguem, né, derrotar o Rictus, sei que lá, e eles começam todo mundo a passar pro outro carro. E aí o cara fica pra trás mais desacelera um pouco pro Rictus não conseguir perseguir. Sim. E depois, testemunhem. Puta, foi, caraca, um foi, fechamento de ciclo foda. Foi, né? Uma redenção fodida, cara. Sabe, mas sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando assim, olha só, o cara, ele passou a vida inteira nessa porra dessa lavagem cerebral, né? Uhum. Então isso ainda tá dentro dele. Tá, e exato. Agora ele tá fazendo algo grande de novo. Sim. Né? Que pode abrir as portas do Valhalla pra ele mais uma vez. Mas dessa vez ele tá fazendo uma coisa de moral, né? E é muito maneiro, né, essa cara? Vez ele tá salvando gente inocente de fato, né? Ele não tá só... Mas a moral tá na cabeça de cada um pra ele. Ele claro. Não tava fazendo coisa errada quando ele tava servindo o Immortan Joe. Tanto que ele fala pras meninas, we are not to be blamed. Yeah, ele fala verdade. Isso pra elas. Eles não we têm are culpa, not to be blamed. We are going to Valhalla. Ele não tem moral. Amiguinho, moral de cu é rola. Aquilo ali era útil pra ele. Ele se apegou à menina por algum motivo e falou, pô, eu morro por ela. Como teria morrido pelo Immortan Joe. É meio volátil mesmo. E é interessante como ele ficou abalado quando ele viu que Immortan Joe morreu. Uh-huh. Quando o cara, quando arranca a cara dele fora ali, né, naquela, né, naquele negocinho, uh-huh. E a câmera vai no Nux e ele fica meio assim, caralho. Ele pode morrer. E isso faz parte da decisão final dele, cara. Exato. Então, essa parte me incomoda um pouco mesmo, dele ter mudado de lado, porque o simples fato do Immortan Joe olhar pra ele é motivo dele ficar maluco, velho, no começo do filme. Verdade. O cara, ele olhou nos meus olhos, aí o outro cara olhou nada, ele tava olhando o horizonte e esbarrou nos seus olhos, velho. Não, ele olhou pros meus olhos. Eu o cara fica maluco. Eu sou esperado no Valhalla. Ele é tipo idolatria mesmo, tá ligado? Ele é uma divindade, ele é uma divindade. Divindades não morrem. Aí lembra que ele tava quebrado por não ter conseguido nada e ter ouvido o medíocre do próprio... Do próprio Immortan Joe, quando ele se esbarrou lá no em cima do caminhão. E tem outra coisa, tudo bem, o Immortan Joe tá ali fazendo um trabalho de lavagem cerebral a vida inteira do garoto. Mas aí você tem que botar uma balança, né, amigo? Uma vida de trabalho cerebral do Immortan Joe, um leprozinho ali canceroso, ou 2 dias de cinco modelo Victoria's Secret. Naquela, na parte de trás, todo mundo aconchegado, quentinho, quentinho na cabine. 2 dias no harém Victoria's Secret. Porra, meu Deus. Olha, eu vou te falar que tem muita gente que muda de ideia, cara. Eu mesmo trairia todos vocês. Olha aí! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.